Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, todo mundo perdeu a carta de objetivo. Eu sou o Leonel Caldela e Westworld é a mesma coisa que Jurassic Park, só que em vez de dinossauros tem cowboys robôs. Bom dia, ou boa madrugada se vocês têm o aplicativo Jovem Nerd. Bípedes! Westworld, assim como Homeland, deveria ter acabado um pouco antes. Homeland na terceira temporada acabou, Westworld no final da primeira estava ótimo, mas eu gostei em parte da segunda temporada. Aff! Aqui é o Tucano e se você quer enganar o diabo, tem que fazer uma oferenda, malandro. Aqui é Azaghal e ninguém sabe falar Westworld. Por isso que eu nem falo. Eu fui falar Red Dead Redemption na última vez que a gente gravou essa merda e me esculacharam. Eu nem tento falar Westworld. Mas como é que é? Como é que é esse joguinho aí? Eu nunca joguei Red, essa porra. Red Dead Redemption. Redemption, tá Redemption. Bom, é, só tem um N a mais aí, cara. Tá tudo é. Tudo bem. Melhor sobrar do que faltar. É, isso aí. Tudo que sobra não falta, isso aí. Segunda temporada, hein? E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, já acabamos para mais uma semana de e-mails em Caneladas, Nerdcast. Moço. Olha só, Azaghal, está estreando o Protetor 2. Olha Denzel. Denzel. Querendo pagar de Punisher. Ele quer fazer o próprio Punisher. Ele é bom, cara. Mas tu sabe que a galera do Nerd Bunker... Uh-huh. Eu não pude entrevistar o Denzel, infelizmente, porque eu tava entrevistando o Tom Cruise. Caraca. Mas eu sou muito fã do Denzel, acho ele muito foda. Sim. Mas não pude ir, então o nerd, o pessoal da Priscila, do Nerd Bunker, foi. Uh-huh. E aí eu falei, você tem que perguntar pro Denzel se ele tá fazendo o filme do Punisher paralelamente. Porque esses personagens vingativos, exato, né? Então é melhor que qualquer filme do Punisher. É, exatamente. Ele falou que não conhece o Punisher. Pois é, claro. Olha só, não, cara. O Protetor 2 tá fazendo sucesso. Foi a primeira continuação do Denzel. Ele nunca fez um... É verdade. É verdade. Sequência, né? E tem aí o facebook.com/oprotetor2 pra você saber mais sobre o filme. Muitas cenas de ação. Denzel ajudando os explorados e oprimidos. Cara, é sinistro. E o melhor lugar para assistir o Protetor 2 é na UCI Cinemas. Olha aí, rapazola. Olha, você entra dentro da ação, cara. Você já conhece as salas de UCI IMAX, que é a experiência máxima do cinema, com tela curva gigante ocupando todo o seu campo visual, projeção de alta definição com aquelas imagens cristalinas, som de máxima potência. Cara, o IMAX é uma experiência. É. Você tá dentro do filme. Dentro. Tá dentro do Denzel. Meu Deus do céu. Também tem mais opções, as salas UCI X Plus, Azaghal. Ó. Oh. Que também tem tela gigante com total imersão e projeção de altíssima definição e apresenta um incrível sistema de som Dolby Atmos em 360 graus. Dolby Atmos é o que há. É o que há, exatamente. Eu digo pra vocês. Todos os alto-falantes são mapeados individualmente, cara. Cara, a gente já cansou de falar isso aqui, exato, vocês já viram saber. Exato. Mas eu repito sempre, ver um filme numa sala com som Dolby Atmos é uma experiência completamente diferente de ver um filme em uma sala que tem um som convencional. Exatamente. Porque tem, cara, tem alto-falante até no teto. É isso. Exato. É muito bom. E vamos lembrar também, Azaghal, que O Protetor 2 é o filme da semana UCI Unique. Oh. Até dia 22 de agosto. Presta atenção, Jovem Nerd. O que é isso? Olha só, presta atenção que eu vou te fazer economizar dinheiro. O UCI Unique é um cartão que você compra nas bilheterias das salas de UCI, certo? Certo. Você fala assim, olha, eu queria um UCI Unique. É só falar isso na bilheteria. E aí você compra, pega esse cartão, faz um cadastro na internet com o número que vai estar lá no teu cartão. Uhum. E aí o que acontece? Você vai poder sempre assistir o filme da semana com descontos promocionais, Azaghal. Isso é maravilhoso. Você tá entendendo? Toda semana tem um filme com desconto. E não é filme que tá saindo de cartaz. É o Denzel. É lançamento. Denzel, acabou de estrear. É isso. O filme que estreia entra no filme da semana UCI Unique. Então, isso até dia 22 de agosto. Isso é pra cinéfilo. É o Protetor 2. E se você tiver UCI Unique, você vai economizar dinheiro. E você não tem que comprar o cartão de novo. Não tem mensalidade. Você compra uma vez só e você economiza sempre. Foda. Espetáculo, né? UCIcinemas.com.br pra você se informar mais e também comprar os seus ingressos, obviamente. Então siga a UCI Cinemas nas redes sociais, fique por dentro do que existe de mais avançado em tecnologia do cinema. E, Azaghal, também vamos falar sobre o Guia Bolso. Olha aí, para economizar dinheiro, essa é a parada, rapaz. O Guia Bolso, o que que é? Ele é o app que te ajuda a entender para onde vai o seu dinheiro e o que fazer com ele. Ó. Oh. É isso. Ó. Você tirar seus planos do papel sem esforço. O que acontece? Você sincroniza a sua conta bancária e cartão de crédito ao Guia Bolso. E aí o que acontece? Ele pega todos os seus gastos, toda a sua renda e ele divide em gráficos para você saber onde economizar mais ou menos. Tá gastando mais com comida? Tá gastando mais com diversão? Tá gastando mais com supermercado, com gasolina? Ele vai criar um gráfico para você entender. Cara, você visualizar os seus gastos sem ser aquela lista, sabe? Débito, um monte de gastos, aqueles nomes que tu nem sabe. Então, onde é que eu comprei isso? Ele já faz sem esforço isso pra você dentro. Sério? Do aplicativo. Exato. E se você... Volta e meia, eu tô aqui. Lugar é esse que eu comprei? Que lugar é esse? Exatamente. Você vai saber a categoria disso que você comprou. E se você quiser, você pode criar a sua própria categoria. Às vezes você quer dizer board games. Jovem. Quer saber quanto eu gasto com board game. Aí quando você comprar um board game, você vai lá naquela loja e você fala, essa é a categoria board games. E ele vai aprendendo os seus gastos com até as categorias que você cria. Lembrando que o Guia Bolso é seguro. Ele precisa apenas da senha do seu internet banking para conectar a sua conta e essa é uma senha apenas de visualização. É impossível qualquer pessoa fazer uma movimentação bancária com ela. Afinal, você precisa de um token. Eles não têm claro. Um token, claro. Etc. Né? A estrutura de segurança do Guia Bolso é certificada por empresas especialistas no assunto como Site Blindado e Symantec, cara. Com criptografia bancária, já são mais de 4,5 milhões de usuários controlando as finanças de uma maneira automática e segura. Lembrando também, tem o feature Minha Meta, porque não é só ver o que tá gastando, é você definir uma meta. Eu quero juntar 500 mil reais até 2019. 500 mil reais? 500. Então, ou 2020, ou o que seja, você cria só. Ok. 2019 talvez a gente não consiga 500 mil reais, mas 2020... Exato, você cria, e aí ele vai dizer quanto que tem que sobrar todo mês pra você chegar a essa meta. 500. Isso já te ajuda... Mil reais. A seguir, a sua, planejar os seus sonhos. Não, rapaz. Mas isso é você botar numa perspectiva. Sim. Você ter um mapa dos seus gastos. Exato. E te faz entender onde você às vezes está gastando demais. Exatamente. Entendeu? Você consegue se equilibrar melhor. Então, cara, o que, que você está esperando? Guia Bolso, baixa aí. Tem link aí no post para você baixar agora para o seu smartphone e começar a se organizar. Afinal, Guia Bolso, sua vida financeira no caminho certo. Hoje, Azaghal, é dia de Nerdcast Speak English. E nós temos convidados especiais. Quem? Guga Mafra e Patrícia Mafra. Olha aí! Estão aqui pra gente bater um papo. Não é uma aula, não é uma aula. É um papo sobre o inglês formal. Sim, porque a Patrícia, ela estudou lá nos Estados Unidos, em Miami. Ela, exatamente, e ela, foi mestrado lá. E ela teve que a convivência com esse tipo específico de inglês. Exato, que é um inglês acadêmico. Business. Um inglês de business, um inglês acadêmico. E aí a gente vai aprender, o Guga tem as experiências pessoais dele. De como ele tinha um inglês super da rua, sabe? Um inglês super informal, coloquial. E em algumas situações é necessário você ter um inglês diferente, um inglês mais formal. Então, é maneiro que a gente vai listar vários verbos comuns que a gente pode substituir por outros em situações mais formais, frases ou forma de se expressar, como você age com outras pessoas de outras culturas. É muito, muito maneiro. Tá um episódio super diferente, então vale a pena já estar na sua timeline. Você escutar aí o Nerdcast Speak English, que é trazido a você em parceria do Jovem Nerd com a WhatsApp, Azaghal. Você já sabe, a WhatsApp oferece um inglês rápido com custo-benefício, cara, o melhor custo-benefício, com material didático exclusivo, feito por pessoas nativas que falam inglês nativamente, metodologia multilevel classes para você misturar os níveis dos alunos em vez de colocar só o básico, médio com médio, avançado com avançado, todo mundo tá misturado e todo mundo cresce e aprende junto. Porque o WhatsApp é focado no crescimento pessoal e profissional. Então, se você quer aprimorar o seu inglês ou começar do zero, cara, eles, como eu falei, multilevel classes. Entra lá em WhatsApp.com, vai conhecer, ouve o Nerdcast Speak English e faça sua matrícula já! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 21 minutos e 40 samurais do Velho Oeste. Quero agradecer aos 10 que doaram sangue essa semana e salvaram vidas da nossa sessão Cacete de Agulha. O Maikson Alves, André Togawa, Felipe Faria, Amanda Faria, Felipe Kaun, Gabriel Bortoli, Drew Zanerato, Rodrigo Pugsley, Eduardo Pivô, Hugo Gonçalves, André Hosken e Rusdelon de Jesus. Rapaz, muito obrigado, nerds. Vocês que doaram sangue, vocês salvaram vidas. Galerinha do Scalpo Solidário, Isabel Melo, Pedro Targá e Bruna De Marti. Muito obrigado, galera. Lucas Conrado, 29 anos, comissário de bordo, Vespasiano, Minas Gerais. Fala, pessoal, esse não é meu... Tem um aeroporto em Vespasiano, Minas Gerais? Não é possível. Peraí, ele é perto de BH? Não sei, não, agora eu quero saber. Peraí. Não, porra, o cara é comissário de bordo que mora em Vespasiano? Ele fica no... É comissário de bordo de quê? Aí quando chega vai vem? De semana, ele volta pra Vespasiano, não, cara. Não. Eu vou ver aqui onde fica Vespasiano. Google Maps, Vespasiano, MG. Aí, em cima de Belo Horizonte, é região metropolitana, rapaz. Aê! É isso, tá explicado. Tá certo. Esse é o meu primeiro e-mail, eu mando e-mail pra vocês desde 2011. Esse merece. Quando comecei a ouvir o podcast, olha aí. Achei importante apontar uma canelada pra tirar um pouco do medo que as pessoas têm de voar. As pessoas não têm medo de voar. Elas têm medo de cair. Exato. Quem devia estar lendo isso é o senhor Malfátio. Passou, olha só. No começo do episódio, vocês estavam discutindo sobre aviões que cairiam caso os pilotos desaparecessem assim que o Thanos estalasse o dedo. O Marco Gomes comentou que, teoricamente, o copiloto conseguiria pousar. Errado! O copiloto certamente conseguiria pousar. É claro. O Marco Gomes falou, talvez, teoricamente. Não. É, pra isso que ele tá lá. Exatamente. Você não olhar a porra do copiloto. Certamente conseguiria pousar o avião. Até porque isso acontece todos os dias. Comandante e copiloto alternam funções. Teve uma vez que teve um pouso tão perfeito que na hora da saída o comandante estava lá agradecendo e eu elogiei. Falei, comandante, voo bastante e esse foi um dos melhores pousos. Aí ele apontou aquele cara ali, apontou o copiloto. Foi o copiloto. Ele acreditou o copiloto e agradeceu. Legal, legal. Agradeço ao seu piloto quando ele fizer um bom piloto. Não, aí saia do avião o mais rápido possível. Agradece por e-mail depois, sério. Porra, era só o que faltava fazer uma fila de cumprimento de noiva. Não, parabéns pelo voo. Parabéns pelo voo. Porra, Deus me livre disso. Esqueçam essa porra. Comandante e copiloto alternam funções. Enquanto um piloto, outro se comunica com o controle de tráfego aéreo. Num voo, um pilota e o outro faz a comunicação. No seguinte, eles podem trocar a função e os passageiros nem percebem. A gente já entendeu, ok. Muitas vezes, nem a gente, os comissários, sabe quem está pilotando ou quem está comunicando. O copiloto é tão capacitado quanto o comandante para operar a aeronave. Já entendi, tá sendo meio redundante. Tá. Os comissários de bordo são treinados para, entre outras coisas, atender um dos pilotos caso ele passe mal, desmaie ou até venha a falecer. Se ele falecer, você não vai fazer nada. Se ele vier a falecer, você não tem mais o que fazer. Você realmente cruza. Você vai jogar um cobertor na cabeça dele, é isso. Temos uma forma de tirá-lo da poltrona, o que não aconteceria caso Thanos estalasse o dedo. E prestar o atendimento, que vem desde ministrar oxigênio até fazer ressuscitação cardiopulmonar. Enquanto isso, outros comissários estão procurando entre os passageiros se há algum piloto... Ah! Caralho! Olha lá, o que eu tô falando. Cara, meu irmão, se o comissário passa do nosso lado perguntando se tem um piloto... Não, um piloto aí, eu... não, só de curiosidade. Só curiosidade, assim. Não, piloto, não. Piloto, tem cara de piloto, esse bigode aí. Piloto, não? É porque eu já vi comissário procurando médico. Tem algum médico a bordo? Ah, ok, né? Mas o cara começa a procurar piloto. Piloto, caralho, fudeu muito. Piloto, cara. Ver o bigode do piloto ou tô pornô? Ah, meu Deus. Não, eles procuram pra ver se é algum piloto pra ajudar na comunicação com a torre. Geralmente, a gente já recebe uma lista de tripulantes que estão ali pegando carona. Sempre tem as caronas também. E o piloto restante já está providenciando um lugar o para piloto pousar. Restante? É que, isso é caso um piloto tenha um problema. Ah, tá, ok. Entendeu? Aí eles procuram um outro piloto pra ajudar porque na comunicação. Se tiver problema... Enquanto o que sobrou já tá pilotando. Já tá pousando. Mesmo que não. Não entendeu. Porque o avião tem que descer o mais rápido possível. tiro. Sim, então. Porque se ele tiver um piripaque, fica zero piloto. Zero, exato. Aí fudeu. Bom, não pode rodar com step. Essa que é a parada. Não, exatamente. Aí ele fala, e mesmo que não haja outro piloto, né? O tripulante que está na cabine tem total capacidade de pousar o avião sozinho. Aí, a não ser que ele morra. Pois é, aí muito azar se dois caras tiveram piripaque ao mesmo tempo. A não ser que eles comam um peixe do... Aperta o seu piloto sumiu, que ou, todo mundo teve piripaque. Ou tenham saído na noite anterior juntos. Ah, um pouco mais pra frente, creio que o Azaghal comentou que tem aeronaves que pousam sozinhas. Os pousos são feitos manualmente, com a aeronave desligando o piloto automático na aproximação da pista. Mesmo que haja alguma aeronave que possa pousar sozinha, isso precisaria ser programado. Caso o piloto e o copiloto desaparecessem, o cockpit estaria lacrado e não teria ninguém pra programar o pouso e o avião iria cair. Isso, perca o medo de voar. É, exato, excelente. Vinícius Braz de Oliveira, 27 anos. Fez 28 ontem. Então é 28 anos. 28. Obrigado pela informação. Empresário Maringá, Paraná. Olá, senhores nerds. Este é meu segundo e-mail. Gostaria de lembrá-los de um detalhe importante. As usinas nucleares, com metade dos trabalhadores sumidos, há grandes chances de várias Chernobyls acontecerem pelo mundo todo, inclusive no Brasil. E talvez até muito piores e mais catastróficas. Isso, ele tá certo, porque você não encontra mão de obra especializada tão rápido assim pra operar uma usina nuclear. Então, ou ia ter um shutdown em várias... É que o Brasil só tem uma. É. Mas, porra, nos Estados Unidos tem mais de 50. Mas eles devem ter um protocolo de emergência pra desligar a usina. Vai ter uma crise energética foda no mundo. Ah, sim. É melhor que uma Chernobyl, né? É melhor, exatamente. Guilherme Fonseca de Souza, 19 anos, estudante na graduação de design com ênfase em marketing. Caraca. São Paulo, SP. Não sabia que existia isso, não. Esse não é meu primeiro e-mail. Tem alguns pontos que eu gostaria de apresentar para vocês neste e-mail. Vou tentar não me prolongar. Já se prolongou. Eu tô vendo aqui ponto, que puta merda. Primeiro ponto, a reação da população. Como muitas vezes foi dito durante o programa, no caso do evento onde metade da população humana se tornaria nada mais do que poeira, dentro de algumas semanas a sociedade voltaria a funcionar normalmente ou até com metade dos problemas que tinha antes. Contudo, dentre todos os tipos de danos colaterais apresentados, um não foi muito bem explorado. O dano psicológico. Ah, meu amigo, tu já entrou no Twitter recentemente? Isso já aconteceu. Isso já aconteceu, Alan. Imagina. O dano psicológico, ele já tá gravíssimo. Já tá, o nego tá biruta. Imagine como seria para uma pessoa comum que acabou de ver entes queridos sendo desintegrados diante de seus olhos trabalhar no dia seguinte. O trauma que isso causaria nas pessoas comuns seria grave e muitas vezes irreversível. O estado mental da maior parte da população seria algo pior do que o estado mental de soldados que voltaram traumatizados de guerra. Interessante, bom ponto. Exato. Segundo ponto, a falta de mão de obra qualificada. Como foi dito no programa, é possível substituir pessoas por máquinas. Porém, para algumas profissões, ainda não é viável fazer isso e não é recomendável dobrar a carga horária, principalmente na área de serviços. Mão de obra qualificada é indispensável para empresas. E o que acontece se metade dos profissionais qualificados viraram pó? Ou uma queda na produtividade ou uma queda em qualidade. Isso pode não parecer desesperador, porém, a médio e longo prazo pode causar grandes impactos na economia mundial. Enfim, agradeço pelos Nerdcasts, é a melhor parte da minha semana. Tararão. Werther Krolling, é isso? Krolling, é isso aí. 43 anos, biólogo, doutor em ecologia. Olha aí. Vila Velha, Espírito Santo. Muito bom. Tava esperando uma Alemanha aí. Né? Tava esperando. Rádio Amador, PU1BRA. Olha aí, o código de rádio amador dele? Acho que sim. CQ, CQ, P1, PU, PU1BRA, CQ. CQ, CQ, que significa Seek You, procuro você. É um, quando você tá procurando alguém pela frequência rádio amador, CQ, CQ. Tá certo. Olá, queridos sobrevivencialistas. Enemp. Esse Enemp, cheio da sigla. Preciso escrever mesmo, de qualquer maneira, este não é meu primeiro e-mail. Enemp. Este não é meu primeiro e-mail. É assim, uma sigla. Enemp. Muito bom. Sou um rádio amador mesmo, é muito bom. Por incrível que pareça, nós rádio amadores ainda somos utilizados em várias situações de desastre. Mundo afora. Nem por incrível que pareça. A gente sabe disso. Aqui e em situações emergenciais, quando as vias oficiais de comunicação deixam de existir ou quando estão sobrecarregadas. Certo. O terremoto do Haiti, o tsunami na Indonésia, incêndios florestais na Europa e na América e muito mais. Nas grandes chuvas de 2013 que ocorreram no meu estado, nós fomos o único meio de contato entre o SCO, sistema de... Quando você dá a sigla e explica depois, é melhor falar direto, assim. Exato. Né? Porque, porra... Sistema de comando de operações e as cidades isoladas durante o Natal daquele ano. Que maneiro, hein? Que maneiro isso. Na verdade, foi uma situação merda, né? Não foi maneiro. Não. Você pode falar curioso. Curioso. Que curioso, que maneiro. É. Que maneiro as pessoas estarem isoladas na merda e os radioamadores estarem se divertindo. Se divertindo. Eu entendi. Curioso é a palavra melhor. Mas é tipo assim, sabe quando a pessoa fala uma tragédia, uma coisa ruim no Facebook e a pessoa vai dar um like? É um imbecil. Então, tipo assim, porque você quer dar um like porque você quer dar seu apoio pra pessoa, mas você não quer dizer que... É por isso que o Facebook mudou, né? Agora tem chorinho, coração. Mas no Instagram, não. É like ou não é like. Tá. Então também... Tá. Mas quem bota trajeto no Instagram tem que... Instagram é só felicidade, gato e asa de avião. Me venha com tragédia no Instagram, pelo amor de Deus. Bem, naquela ocasião, equipes de voluntários radioamadores foram deslocados por helicóptero ou caminhões. Não seria melhor usar esses helicópteros e caminhões para tirar as pessoas... Assim, só pensando nessa logística aqui, né? Mas tudo bem. Chega todo mundo, socorro. Não, peraí, a gente só veio entregar o rádio amador. Não, não. Me tira daqui, não. Eu vou buscar ali um rádio amador e já volto. Exato. Então, vieram vários amadores de várias cidades onde estabeleceram pontos de comunicação com a Central da Defesa Civil Estadual. Não, olha, tem aí. Sigla? Olha aí. DCE? Tem um link para um documentário a respeito disso. Olha aí no YouTube, muito bom. Concordo com o Marco Gomes. Numa situação de emergência cataclísmica, seria muito bom saber operar o básico de um transceptor. O Blue Hand sabe. Sabe. Tanto para comunicações a curta distância, o VHF, como disse o Sr. K, ou longas distâncias, HF. Muito bom. Um reco-reco nas costelas, um beijo com bucha e sabonete da Xuxa e o Forte 73. Piada de radioamador? Deve ser. PU1BRASKSKSK. SK eu não sei o que é. Deve ser risada de radioamador. Vamos lá, gente. Eu já vou falar por que o Sr. K não gostou. Por que eu não gostei? Vamos lá. Porque o Shogun World é uma merda. Sabia. Nação Fantasma dá de 10 a 0 no Shogun World. Shogun World é uma merda, senhor. Cara, o Shogun World ficou frustrado com essa merda. Pô, Shogun World é só um skin, cara. É só um skin, ele não tem nada de novo. É um skin. Peraí. Shogun World tinha um Musashi. Tem a... Eu não me lembro o nome agora do ator, mas o cara é fantástico com espadas e tal. Sim, e como o Leonel falou, é só um skin. Eram os mesmos personagens. É só um skin legal, mas veja bem. E o Rodrigo Santoro é muito melhor. Que tempos. É, foda, né? Olha só, o Shogun, a piadinha do Shogun World ser um skin da mesma história, só que mais agressivo, é até interessante. É um conceito que existe. O foda é gastar um episódio, mais de um, né? Um episódio inteiro, um e meio, quase dois, pra falar isso, essa piada. Nada, exato. Sabe? E você podia ter feito essa piada no easter egg, fora, online. Tudo que aconteceu no Shogun World podia ter acontecido em qualquer lugar. É, exato, né? Não fez foi... nada. É filler, não é isso que chama? Episódio filler. Foi um puta... Quem diria que... Não, olha só, quando eu vi episódio que no final chega o samurai. Yeah! Como é que é o nome? Filler. Episódio Filler? Filler. Filler. Esse é na próxima temporada que vai ter o Nazi World. Nazi World. Mas olha só, quando aparece o samurai no final e vem pra cima da câmera, yeah! E acaba o episódio, eu imediatamente mandei mensagem pro Sr. K. Aí eu falei, cara, o Sr. K deve ter pulado com a cabeça no teto e é agora. Eu vou falar uma coisa aqui muito simples. Vocês já sacanearam o Shogun World, já reclamaram. Eu concordo, a ideia era muito boa, mas perdeu-se em algum momento assim, durante a série, faltou cena e tal, ok. Faltou não, Shogun World sobrou. Talvez, tudo bem, não vamos debater, estamos num momento de debate. Eu caguei baldes, eu gastaria cada centavo da minha vida atual e ouvindoura para morar no Shogun World. Gosto, você pode falar o que vocês quiserem, chegou. A história foi uma merda, é um mesquinho, caralho, puta, concordo com isso tudo. Agora, senhor K, então, tem esse negócio aqui, quero, sabe? Pô, cara, mas os ninjas, cara, nem os ninjas eram de respeito. Os ninjas ficavam perseguindo aquele roteirista numa escada, cara, parecia Trapalhões, velho. Não rola. Eu ficaria lá feliz. Foi bobo. Eu entendo o que o Fred tá falando e concordo. Cada um tem seu fetiche e a gente tem que respeitar isso. Vamos lá, vamos lá. Lembra o primeiro que a gente gravou? Roma Antiga, tu não ficava lá a caceta, largava tudo de mão e foda-se? Ah, eu ficaria em qualquer um desses mundos aí. Não tem pra... Qualquer escapismo pra mim é bem vindo. O que eu tô dizendo que a gente tá julgando aqui não é execução visual, que ela é ok, é legal, é bonito, série bem feita. Você sabe que isso já é, pra mim, é 70%. O roteiro, às vezes, eu simplesmente tiro o som e fico vendo a imagem. Quantos filmes eu faço isso? Muito obrigado, senhor K. A gente se fala semana que vem. Pode voltar pro escritório. Mas a história, o episódio, ele não levou lugar nenhum. Nada que aconteceu ali fez diferença pra história. É, eu achava que ia ter uma integração. Assim, a gente criou expectativas, sem saber muito o que esperar, né? Porra, mas se o Velho Oeste já assim, imagina um mundo de samurais, de ninjas, de cultura oriental, como vai ser foda, né? E você não tem imersão nele, né? É, porque no meio da parada a Mive vira Goku. É, né? Super Saiyajin e não precisa mais se mexer, é só botar todo mundo pra brigar, velho. Eu já achei ruim esse lance dela no melhor padrão Matrix, que o cidadão tira um modem Wi-Fi, Deus sabe de onde, ou enfia Deus sabe de onde, e consegue controlar paradas externas. Já achei ruim ela ter esse controle. Não gostei. Mas o final daquele episódio, quando ela fala, eu achei uma nova voz e agora eu vou usá-la. E pã! Levanta a espadinha e acaba. E no próximo episódio tá todo mundo morto. Eu falei, não, eu quero que o Bill. Eu quero ver nego sendo fatiado no meio. Eu tô pagando pra essa porra. Como é que eles chegaram? Eu fiquei meio perdido. Como é que eles chegaram lá? Eles entraram no subsolo. Vamos aqui por um... Não, o Sizemore fala assim, ó, pra chegar onde tá tua filha, tem um atalho. Que não faz sentido tem nenhum. Porque dentro do Westworld, você tem um atalho pelo Shogun World. Tipo o mundo secreto Mario, cara. Tu entra num cano e sai com você. A geografia do Westworld, ela é infinita, né? Ele já descobriu na próxima temporada que é outro planeta. É uma ilha. Só que é uma ilha do tamanho de um continente. Porra, então, Não, até aí podia ser na Groenlândia, né, seu cara? Podia ser na Islândia. É no Japão, gente. Austrália. Tô falando pelo tamanho. É isso que a gente tá falando. É uma ilhotinha. Porque no Japão, você não vai me dizer que é em Honshu, né? Não pode ser. É uma ilhotinha pequenininha de uma daquelas de arquipélago. Mas do tamanho que eles mostram na série e as coisas que acontecem e o tamanho das coisas, etc. Era pra ser na Islândia, caralho. Eu acho que não é no Japão, é na China. Peraí, não, se for no Japão, é um erro logístico inacreditável. A gente... Não, mas não ficou definido bem que era no Japão? Não, acho que eles falam japonês, porra. Eles falam em japonês ou mandarim? Quem fala japonês? O cara da guarda lá, porra. É, o cara da guarda que fala que eles têm que evacuar a área. Ele fala, não, a gente tem autonomia nessa ilha. Enfia o seu governo no cu. Eu achava que aquilo era mandarim, cara. Então, eu acho que é chinês, eu acho que é mandarim. Bom, fazer um investimento de bilhões num parque temático no Japão, correndo risco de terremoto e de tsunami, é uma estupidez inacreditável. Na China. Não, cara, em 2052, fica tranquilo, não existe mais isso. Ah, já equilibraram o planeta. Já acabaram com a Opus Dei e não tem mais tsunami. Por quê? O que a Opus Dei tem a ver com o tsunami? O tsunami é uma arma da Opus Dei. É mesmo? É. Que foda. Não, parece que é na China mesmo. É na China. É na China, né? Não, tá bom. Então agora sim, né? Então agora na China pode. Faz mais sentido. Na China não tem terremoto. Tem mais espaço também. Eu acho mais fácil eles comprarem uma ilhota na China do que no Japão. Ó, vale lembrar que na China eles compraram canhão pra combater a chuva nas Olimpíadas. Olha aí. Quem vendeu foi, inclusive, o cacique Cobra Coral. Ele tinha que estar lá operando. He's violent delights have violent ends. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do sci-fi. Assim, é claro que, mais uma vez, a gente pode chegar à conclusão de que não interessa. Interessa é a filosofia da coisa e esses pormenores. Mas eu acho que a mortalidade, porque no final, você, né, desde a primeira temporada... Não, interessa sim. Interessa sim. Né? Então, porque ficar assim, ó... Porque não adianta você criar a regra e depois ficar quebrando elas todas. Exato. Só pra contar a história, porque, pô. É assim, ó, os anfitriões não conseguem matar os seres humanos. E aí os caras atiram no William mil vezes. deles, tá, tá, tá, e ele é imortal, e aí mata os caras, e aí voa sangue. Como é que a pistola deles não dispara bala contra o anfitrião, contra o humano? Sabe quem achava fantástico também? Em 1800, a galera achava fantástico que um trem andasse a 50 km por hora. Que é desintegrar uma pessoa, porque é muita velocidade. Não, não, mas não é essa a questão. Não, a questão essa é a não é a questão. A questão é que na primeira temporada era a regra clara. Yeah. Os anfitriões com armas de fogo não poderiam matar seres humanos. A arma atirava e nada acontecia com o cara. Exato. Sim. Aí ele, se ele atirasse num outro robô, um robô contra robô, explodiu o cara. Mas aí, beleza. Aí eu fiquei imaginando, talvez seja um negócio que a arma é um laser que tem só uma espoleta vazia e o laser ele chega no corpo do robô e aí ele explode um negócio e aí você tem a impressão que o cara tomou um tiro. Pera. Aí beleza. Aí quando entrou o Shogun World, o cara falou assim, Shogun World é... Aqui faz para o Westworld é um playground, jardim de infância perto do Shogun World. Você vê que o Shogun World tem menos gente, porque as pessoas que vão lá, elas tendem a se fuder. É, então, e aí o problema é o seguinte, o Shogun World todo mundo usa espada. É, amigão. Como é que é isso? Espada de baixo. Não, mas tem explicando isso que nem as armas brancas no... Ah. A gente discutiu isso no Nerdcast 1 sobre o Westworld, e espero que seja um de vários, tipo como foi Lost, porque pela primeira vez teve reunião de várias pessoas em casa pra ver o último capítulo de Westworld, e eu fiquei emocionado com isso. um saudosista. É, então, a gente falou sobre isso, e como é que faz com arma branca? Ah. E aí tem uma explicação, eu não vou me lembrar agora, porque demorou muito pra gravar essa porra desse programa, porque vocês demoram muito pra ver, estão sempre viajando. Ah, porque tu tava no Brasil mesmo, tu podia gravar semana passada? E quem é que não pôde gravar na segunda-feira, inclusive? Porque a gente tá gravando sexta-feira à noite. É, seu pão, segunda-feira eu tava gravando aqui, pô. Ó, eu peço desculpas. Eu fui um dos que pediu pra gravar mais tarde. Eu peço desculpas porque eu achei que ia ser uma série foda. Achei que ia ser uma temporada foda. Porque eu tinha visto a primeira e tinha ficado enlouquecido. Que é isso? Tu tá falando, cara, que não foi? Olha! Não foi, cara. Olha, ninguém aqui vai falar mal da série que tem um trailer com heart-shaped box do Nirvana. É foda, é foda. Tão lenta. Foda. Ninguém pode falar mal dessa série. Não, cara. Isso agora, a trilha sonora é do caralho, o visual é do caralho, mas, meu, eles começaram no Technobabble total, né? Não tem mais regra Westworld. Essa que é a parada. As armas agora matam, agora os hosts matam, agora os robôs matam os seres humanos. Porque eu fiquei pensando assim, eu parecia, a espada, sei lá, vira, o cara vira borracha, densidade variável, que nem o Punisher 2099. É, mas aquilo também era uma loucura, né? Aí eu desencanei disso, porque ninguém, obviamente, ninguém atacou um ser humano com uma espada. Aí depois eu comecei a voltar pra teoria da pistola. Será que a pistola é só um sinal? Aí não. Aí depois que o Ciclope toma um tiro na cabeça lá... Merecido, chato pra caralho, merecido. É nada. A Dolores tira a bala da cabeça dele. Eu falei, e o Homem de Preto toma vários tiros durante a temporada. Mas eu aceito isso. Então, mas ó, tudo isso que vocês estão falando aí, eu tenho aqui anotado, velho. Não tenho explicação pra isso. Eu tenho explicação também, aqui tem explicação não é minha. Tá tudo na Matrix, cara. É a única explicação, tá tudo na Matrix. Não. Pra começar, o Homem de Preto... Para o ímpar. Vamos ver quem é que vai explicar primeiro. Por que vocês vão tirar para o ímpar no podcast? Eu quero... Exato, né? Então, vai. Eu sou humildão. Não, eu sou humildão. Eu cedo meu... Diz aí quanto é que você tirou, que eu digo aqui. Vamos ver quem foi que ganhou, vai. Vai no 3, hein? 1, 2, 3 e 5. Você ganhou, Fred. Caraca, Fred. O Fred tá querendo tirar para o ímpar no podcast. Puta que pariu. É muito fácil, as armas funcionavam. Os hosts só erravam o tiro. Não, cara, eles atiraram diretamente. Eles já atiraram diretamente nas pessoas e não acontecia nada. É. Mostra isso. Não é que errava. Não é que errava. Você pode ter os hosts só usarem as armas que estão programadas pra não atirar, tá ligado? Pra ter, sei lá. Mas é como é que eles atiravam nos outros hosts e matavam? Cadê a tua lista aí? Eu quero notar apenas uma coisa. Vocês perceberam o meu silêncio, né? É. A superioridade do argumento, ela... Candidato, só tem 1 minuto e meio para a réplica. Tá. Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, vocês são da nova ordem mundial. Você viu o videozinho que eu te mandei hoje. Você falou isso. Fantástico. A parada é o seguinte, cara. É que nem no episódio passado, o Azaghal tava indignado que tinha porta. Que tinha porta em 2052. Porra, tá louco? 2052 não vai ter porta mais. Não vai ter maçaneta. Aí a parada é o seguinte, você não entende? Aí você fala, critico. Não, é muito conveniente você... Pode ter uma arma que, quando vai atirar, ela identifica que a pessoa é um humano e ela manda a espoleta. E quando não é humano, ela manda a bala de verdade. Bala. Isso também foi uma coisa que eu pensei que faria sentido dentro do Westworld. Aí o David vai falar, pô, mas como é que antes não funcionava? Uma linha de programação lá no sistema, o sistema não controla a porra toda? É isso. Também caiu aquela linha de segurança, meu irmão, agora tá valendo. Cara, olha só, o que eu entendo pelas regras estabelecidas pelo programa é... Mas as regras mudam. Ah, agora é o programador, vá. Não é pro programador, pelo programa, pelo show. Shogun, pelo Shogun. Show business. Show business. Que escroto. Shogun. Caralho, seria uma fantástica o nome desse parque, hein? Qual é o nome do parque? É um show. Shogun. Puta que pariu, vai. Tá bom, tá ótimo. Parabéns. Tá contratado. É que você tem aí... A arma não ferir um humano é um double check, é um fail safe. Teoricamente, já estava na programação dos robôs não ferir, não atirar pra matar, não matar seres humanos, sabe? É. Mas é claro que eles não podem contar só com uma maneira, porque pode dar merda. E aí a arma, teoricamente, ela deveria ser a segunda barreira, entendeu? Double check, fail safe, não sei usar palavras em português mais. E aí, cara, porra, assim, eu entendo que a gente não pode especular sobre a tecnologia, mas a gente vê eles mexendo na arma, tirando bala, desmontando as armas. Elas são armas normais de Velho Oeste, uma réplica perfeita pro cara ter imersão. E aí não pode ser uma arma mágica também, em que as balas, a bala ela tem chumbo e pólvora, mas se você apontar pra um ser humano, o chumbo vira borboleta. É. Não tem como ser assim também, sabe? Senão vira uma galhofa. Talvez seja uma simulação. Então, simulação de chumbo e pólvora. E aí, como é que mata? Vamos lá, a gente tá falando de um parque onde você tem pessoas impressas numa impressora 3D que tem um certo nível de consciência, sangram e são recosturadas pra voltar, enfim, né? Ok. Os caras conseguiram chegar a esse nível de detalhamento de um objeto, por que que eles não conseguiriam fazer uma arma com um microprocessador dentro, com um sensorzinho na frente, o que quer que fosse, e a bala que tivesse duas espoletas, uma espoleta pra propelir realmente ao projétil e outra só pra fazer um barulho? Tá, ok, eu concordo com o que você tá falando. Tudo bem, mas podia ter uma explicação, cara, de uma palavra. Mas nem tudo assim, é explicado. Não, cara, né? Aí, então, tira um episódio de Shogun World e explica isso. Que seja. Caralho, vocês são muito carentes, gente. Como é que é, Tucano? Carente, você fala que tava com saudade de juntar gente pra ver série. Você gostou da temporada porque você fez uma reunião na sua casa e você tá falando que nós somos carentes? Eu gostei da temporada porque tem Heart Shaped Box do Nirvana. Cara, na primeira tem Javelation Army, cara. Isso na carência, eu não sei o que é. Cítara, a música da Copa ainda. A música da Copa em versão indiana. Eu acho que a questão da arma mudar de comportamento, né, essa fail safe ser desligada ou não, ou isso simplesmente... Isso, cara, eles tinham que ter explicado, porque isso era algo que eles explicaram na primeira temporada. Eles falaram que não feria, sabe? E aí, de repente, agora fere porque tem que ferir, porque eles têm que matar as pessoas, têm que botá-las em risco, não sei o que lá. E a gente não vai explicar como isso acontece. Não, eu não preciso explicar tecnicamente como aquela tecnologia funciona. Você vê como o Lost acabou com a vida da pessoa. Não, cara, olha só. Eu não tô falando que você tem que explicar falando assim. Essa bala é uma bala onde o chumbo em contato com o ar em direção a um host vira cachemir buquê. Eu não tô dizendo que é isso, sabe? Eu tô dizendo que eles tinham que ter dito, olha, nós estamos com uma falha no sistema de tecnobubble da arma e ela agora está matando seres humanos também. Isso era o suficiente. Não, mas isso tá implícito, pô. Não, então tá tudo implícito. Quando ele fala que o host pode, agora pode ferir, ele não fala da arma, mas ele fala que o host pode ferir os convidados. É muito vago, cara, porque eles falam essas coisas, agora pode, agora ela controla os hosts. Sim, agora... ele fala, né, mudamos a programação. Não, mudamos não, né? O Ford mudou a programação e agora pode. Tá bom, pra mim tá ótimo. Eu aceito, eu até entendo que poderia realmente, no iníciozinho, ao longo longo, não. No iníciozinho fala, caralho, alguém, né? Na frente daquele tecladinho, aquela porra daquele tablet de vidro deles que eles abrem, fuderoso. Alguém fala, meu irmão, fudeu a Mariola. Todas as safeguards caíram. Agora, porra, não existem mais nenhum mas falaram tipo de segurança. Isso? Não, pera aí. Várias vezes. Pera aí. Mas eles falaram nenhum pra uma tipo pessoa, de segurança, cara, tipo falaram de segurança pra gente. Segurança mais existe. E agora os hosts podem matar humanos. Aí corta a cena, o cara, pá, explodindo a cabeça de um malandro. Poderia até ter. Não, mas, tem. Mas, não poderia ter, tem. Mas é HBO. Se teve, passou suave, entendeu? Perdido em alguma coisa imoral. Não, imagina, aparece mais de uma vez. A filha do William chega assim, fala, quando o indiano chega e puxa a faca Kukri lá, Kukri, que o Azaghal comprou em Amsterdã, o outro cara fala, não, fica tranquilo que eles não podem nos ferir. E ela chega e se liga já no que tá acontecendo. Então, eles explicam nessa hora, na hora que tem, na primeira temporada, que as pessoas estão sendo mortas, que o William fica felizão, porque era tudo que ele queria. Várias vezes aparece falando que agora os hosts podem ferir, o Ford mudou a programação e agora os hosts podem ferir os convidados. O que eu não entendi, talvez isso seja ignorância minha mesmo, como que essa programação se espalhou pra todo mundo, pra todos os hosts? Malha é rede malhada. Pra você achar um host, você vai através de outros, porque eles estão todos interligados. Então você consegue saber onde um tá. Eles falam isso na primeira temporada. Você consegue saber onde, se ele tiver contato ou perto de outros. Então eles estão interligados e isso passou direto pra todo mundo. Então, na primeira temporada, bastava que um host completasse o labirinto e adquirisse consciência que todo mundo basicamente adquiria. Na verdade, a intenção era que todos conseguissem, mas para chegar no centro do labirinto, todos eles tinham esse start. Mas para chegar ao centro do labirinto, eles precisavam passar por algumas situações. Geralmente, que a gente até discutiu na primeira temporada, geralmente quando existia muito sofrimento. Porque a Maeve, por exemplo, a gente chegou à conclusão que ela só chegou à singularidade quando ela estava indo embora. Porque o sofrimento, ela estava programada para fugir do Westworld. Era tudo programação e ela não acreditava que ela estava sendo programada para aquilo. O cara até fala, né? O cara até mostra aqui, ó. Só fala assim, ó, tudo que você tá falando tá aqui no teu script. Ela, não acredito nisso. Aí ela foge. Aí beleza, no meio do caminho, ela resolve voltar. Mas por quê? Porque aí sim ela chegou à singularidade, porque ela sentiu a tristeza, o sofrimento de perder a filha dela. E ela só volta por causa da filha. Esse negócio de sofrimento, de situações repetidamente sofridas, é que fazem com que eles consigam chegar à singularidade. Agora, todos podem chegar à singularidade. Sim, essa parte eu acho foda. Eu achei mais fraco, todos eles automaticamente ficaram revoltados através da Mesh Network, cara. Não, mas peraí, são coisas completamente diferentes, né? O fato da Maeve chegar na singularidade e depois do índio chegar também, eles chegam da mesma forma. Eles chegam pelo mesmo caminho, que é o do sofrimento que o Tucano explicou. Isso é o que é legal dessa série. Agora, a revolta dos outros, eles não estavam, eles só estavam no comportamento de manada. É. Eles não estavam acordados. É, exatamente. Eles estavam seguindo um comportamento de manada, uma programação. Eles não estavam... Mesmo o Ciclope não estava acordado. Eu acho que ele acorda no final quando ele se mata, né? O Rodrigo Santoro também não estava totalmente acordado. É. Tanto é que uma hora o Sizemore falou assim, então, isso aí que você tá falando pra ela, eu escrevi pra você falar pra outra pessoa. É, no final, quando o Sizemore morre, né? Não. Quando o Sizemore morre também não tem isso. Antes disso, quando eles estão andando de mão dada, o Sizemore, a Maeve e o Rodrigo Santoro, o Hector, estão andando de mão dada. E ele chega e fala assim, eu não programei vocês pra terem um caso. Aí ele fala assim, pô, devia ter falado isso antes da gente transar. Ele chega assim, não, mas você é pra ser apaixonado pela fulana de tal, não sei o quê. Aí ele fala assim, mas só que eu não tô obedecendo mais minha programação, tal, não sei o quê. E fala alguma coisa pra Maeve. E aí ele chega assim, inclusive, quem escreveu essa sua fala fui eu. Então você continua seguindo o roteiro, porém... só que deu um tilt aí e você tá meio acordado. Quem tava acordado? Maeve, a Dolores e o índio. Totalmente acordado. Totalmente acordado eram esses. Os outros estavam começando a acordar, alguns parcialmente, e outros estavam apenas cumprindo ordens da Dolores. É, tipo aquela menina lá que era também do bordel. Isso. Ela ficou um zumbi do cacete, a galera. Que arrastava todo mundo, né? É. Ela virou uma ferramenta do Ford, né? E dos outros, né? Ela era a bicicleta de aluguel do Westworld. A gente falou do episódio do Shogun World que foi perdido e tal, né? Filler. como você queira chamar. Já o episódio em que aparece o Indian World, não sei qual, Safari World, eu não achei ruim, eu achei maneiro. O episódio foi bom, mas ia ser o pior parque, cara. Não, depende do que você quer fazer no parque, né? Não, peraí, você tá falando do Indian, do Mogli World. Vamos chamar de Mogli World. Tá. É o Raja World, eu acho que é o nome que eles deram. É, bem chumbeguinho aquele episódio. Mas nem aparece muito, velho. É por isso mesmo, porque se o Shogun World ficasse numa vibe desse Raja World... Misterioso. A gente ia achar foda, muito mais foda, porque a gente ia ver só um pedacinho e ia imaginar todo o resto. É. E ele ia ser muito mais bem ilustrado. Só que tem uma coisa, se não aparece o Shogun World, ia ficar todo mundo falando, porra, não apareceu o Shogun World. É que o Raja World, ninguém tá cagando pra Índia, né, velho? Ninguém quer saber o que acontece na Índia. É legal ter só um gostinho, mas o Shogun World todo mundo ia querer saber, né? Como diz o Steve Jobs, as pessoas não sabem o que elas querem. É verdade. É você que tem que dar, entendeu? Mas só uma correção, acho que ele não diz mais isso. Depende do que você acredita. Mas então, cara, tu sabe o que foi um negócio que me incomodou no episódio do Shogun Road? Eu sei que a gente deveria ter passado dessa fase, mas eu não me conformo. O Leonel fez maratona a semana inteira. Ele falou, quero muito participar, adorei a primeira temporada. Aí eu fiquei assim, eu falo. Eu falo pra ele, ou a gente precisa de mais um? Eu falei, vai, Leonel, dá tempo. Até sexta-feira dá tempo. Eu fui cruel com o Leonel. Eu te usei. Eu fui só um host, cara. Morri de novo para os prazeres violentos de vocês, cara. Mas, cara, assim, ó, o que me incomodou mesmo no Shogun Road, cara, foi que eles explicaram tudo de forma muito linear. Se a gente fosse se dando conta devagar que os personagens eram só réplicas dos personagens do Westworld. Se fosse entregue as pistas, né? Pra gente chegar à conclusão, não é isso? Eu matei a charada quando chegou na cidade, velho. Ô, Tocano, o que que você matou a charada? Você é um cara sagaz. Ah. O problema não é aonde você mata a charada. Isso é ok, sabe? Tem gente que realmente mata a charada no começo, tem gente que precisa de mais pistas, tem gente que nunca vai entender. Isso faz parte da narrativa. O problema é, o cara bota as pistas, mais simples ou não, e aí no final ele conta. Ele fala assim, esse aqui é o mesmo parque com outra skin. É praticamente isso que ele fala. É aí que ele estraga, entendeu? Sabe por que é que ele contou? Porque é whatever. Porque chegou um monte, é uma merda, Quem eu tocando? Não entendi, o que você falou? Whatever. Porque chegou um monte, whatever, velho. Caralho, eu achei que você tava falando o nome de alguém, malandro. Porra! Não, Fred, 12 sério, anos Fred. Gravando o Nerdcast comigo, você ainda quer entender o meu inglês? Tu tá de brincadeira. Tá de brinquedo, Jeff Me? Tá de brincadeira with me. Se fosse uma narrativa parecida com a primeira temporada, meu, que a gente via, ia montando quebra-cabeça, sabe, via esses personagens, via, opa, mas essa fala eu reconheço. É, isso aí. Essa storyline é parecida. Cara, ia ser foda, meu, ia ser aqueles momentos de explodir a cabeça que todo mundo ia ficar, sabe, subindo hashtag no Twitter. E feito isso em vários, não, mas feito isso em vários episódios, vai e volta, sabe, conta de outra maneira. Não para a série pra fazer isso ali. Rapidão, quando chega o trem em Sweetwater, falei bonito, não? Falou. Foi bom. Nota 8. O inglês, pra você parecer que sabe que fala, a minha dica é, fala despretensiosamente, como se você não se importasse. Ok. Fala como se você estivesse babando as palavras. Então, quando o trem chega em Sweetwater... Tem umas criancinhas que chegam e botam um escorpião na cabeça de um mendigo bêbado que tá no meio da rua. Vocês lembram disso? Que galera, né, mano? Vocês lembram disso? Eu não lembro porque eu não tenho esse nível de sagacidade, não. Então, eu lembro, cara. Então, eles chegam assim, aí tem as criancinhas, tal, não sei o que, zoando. Aí ele acorda e espanta as crianças, tal, não sei o que. No começo eu não sabia se as crianças eram convidados, né? Ou se eram robôs também, se eram hosts. Quando eles chegam na cidade do Shogun, eles têm criancinhas zoando também o bêbado ali no meio da rua. Eu falei assim, caralho, eles chegaram em Sweetwater, velho. Uhum. Tudo que acontece é igual. Sim. Entendeu? Então duraria esse suspense para as pessoas descobrirem? Ia durar no máximo uns 3 minutos, cara. Então, mas eu, por exemplo, eu não percebi isso, entendeu? Você percebeu. Eu acho que se eles fizessem aos poucos e tal, e não tivessem explicado, porque assim, se eu percebesse e não fosse explicado, ok, o problema é você chegar e falar, olha aí, pra você, seu burro, que não entendeu o que a gente tá fazendo, é isso. isso, sabe? Aí é desleixo. E aí perde sentido, sabe? Perde a graça da série. Porque muitas coisas da série você tem que interpretar, são subjetivas e tal. E aí vem essa que é boba, sabe? Mesmo porque ela não modifica a história em nada. Era só um easter egg maneiro. Então podia ter ficado não dito. Tá, tudo bem. Podia. Eu achei uma coisa que eu achei muito... Mas eu acho que... Não sei se isso... É, não faz sentido porque é uma merda o episódio. O Westworld é tão merda, o Shogun World é tão merda que pra mim... É, exato. Léo, faz um favor, pega o Tucano falando o Westworld é tão merda e vamos fazer ele parecer que ele não gostou da série. Uma parada que muita diferença da primeira temporada pra segunda é que a primeira ela é muito exatamente isso que vocês falaram. Você tem que ir juntando as peças pra no final entender tudo. Essa temporada não precisou fazer isso? Olha só, eu quero. A gente tá aqui batendo na série e tal, mas teve coisas que foram bem legais. Uma delas, principalmente, né? Tirando o episódio do Indy, que foi muito foda e tal, mostrando outro personagem desperto fora da grade, né? Fora do que a gente tava acompanhando e fora do radar do Ford, principalmente, né? Foi essa questão do Bernard não saber se ele estava no presente, no passado ou no futuro. Uhum. Isso eu achei foda, is sabe? Is this now? Isso foi uma parada que eu... Caraca, isso é tão foda porque gera tantas possibilidades, sabe? É maneiro. Isso é tão foda principalmente porque o telespectador também não sabe. Foi o que aconteceu na primeira temporada. A gente não sabia onde estava. O William estava em duas... Não é linha temporal, mas estava em duas partes. Dois momentos, né? Dois momentos. E a gente não sabia. Sim, sim. Quando o nego começa a se ligar, fala assim, caralho, isso é quando? Puta que pariu. E isso foi transposto pra um personagem, velho. Isso foi muito foda. Isso foi muito maneiro. Tanto que quando terminou no último episódio, eu fiquei até meio confuso, assim, quando... Foi confuso. Né, eu tive que ficar refazendo, exatamente. Sabe? E outra coisa, pra eles conseguirem fazer essa confusão com os espectadores já calejados, né, já sabendo que a série brinca com o tempo e tal, não sei o quê, é foda, velho. Mas assim, dava pra perceber que o tempo mudava, a gente só não tá conseguindo encaixar as coisas, né? Exatamente. Dava pra perceber, principalmente, que a gente já sabia que a série brincava com isso. Sim, mas eu acho que essa já não é a questão, né? A questão é você tentar entender a cabeça desse cara. É, exato. Que agora não sabe se o que está acontecendo está na ordem certa. Pra ele tá se ele tá presente, se lembrando, se ele tá vivendo aquilo. É, exato. E aí você questionar o que que significa a lembrança, né? E o que que é a realidade quando ele consegue dar diferença de uma lembrança pra algo que tá acontecendo. Porque ele tá com o HD zoado, né? É que ele zoou o HD. Sim. Ele deu um tiro na cabeça, pra começar. É, por isso que ele ficou vazando. Exato. Ah, sim. Lembra, no final da primeira temporada, ele vai lá curtir com o Ford e tal, não sei o quê, e ele dá um tiro na cabeça. Caraca, nem lembrava disso. É, por isso que ele tá vazando. Eu também não lembrava. Eu falei agora assim, fingi certeza que eu juntei rápido as informações. Bernard desce lá naquele shopping center abandonado, que fica os robôs empilhados lá, todos os peladões, e ele vai lá naquela salinha que tá o Ford, e ele chega e dá um intima no Ford. E aí o Ford falou assim, então, meu caro, é isso mesmo? Tu vai me peitar? Só que eu sou o dono da porra toda. E você vai dar um tiro na cabeça, ele dá um tiro na cabeça. Uhum. É verdade. Então é por isso que ele tava zoado, por isso que o timeline tava meio zoado pra ele. Não, ele zoou as memórias dele, pra ele não ser hackeado e pegarem o que ele sabia quando ele fez o... Ele fez a grande figura, entendeu? Uh-huh. Ele entendeu tudo. Uh-huh. Ele tava desperto também. A gente esqueceu de falar disso. O Bernardo tava desperto. Ah, é, verdade. Ele tinha dado tiro na cabeça, só que ele não estragou com o tiro na cabeça. Ele ficou vazando, sabe qual é? Aí ele teve o whole figure de tudo, ele entendeu tudo. E aí ele fala isso. Ah, eu embaralhei minhas memórias pra eles não pegarem o que eu sei. Uh-huh. Então ele gerou essa confusão. Mas todo esse conceito do que é a realidade, né? O que é real, o que é memória. Porque isso extrapola, você pode extrapolar esse conceito pra imaginação. A partir do momento que passado e presente pra você não tem diferença, qual é a distância pra uma coisa que você imagina ou você sonha também não ter diferença do passado ou do presente? E isso é um conceito fudido, né? Assim, mind-blowing. E não é só ele que tem dificuldade, a Dolores também tem, mas por outros motivos, né? A Dolores, por ter sido resetada várias vezes, ela chega na cidadezinha onde ela matou o Arnold, e ela não sabe exatamente o que aconteceu. Ela fica lembrando das coisas e não sabe se foi ela que fez. Ela lembra de um jeito e na verdade foi de outro. Isso é interessante porque, por exemplo, são casos diferentes, né? O dela é porque ela foi resetada várias vezes e tal, e ela tem esses fragmentos da memória. E na verdade não são fragmentos, né? Porque não explicam com detalhes, nem precisam, né? Pelo menos eu não lembro de eles terem explicado. É, não fica claro se eles resetam, fazem um super delete e apagam tudo, ou se eles simplesmente inibem. Não, eles explicam isso, que eles gravam por cima, pra não perder tempo. Então, por isso que a Mivi tinha lembranças do personagem anterior que ela representava. E tanto que o índio, ele não perde as memórias. Por isso que ele sabe que ele morre várias vezes, que ele tem várias vidas. Ah. Por isso que ele lembra da outra vida dele. E isso que faz eles despertarem. Porque se apagasse, eles não tinham esse sofrimento repetitivo. E aí isso é foda no índio, porque ele fala esse negócio do sonho. Ele fala, eu estou vivendo num sonho, num pesadelo, né? Eu não estou vivendo a realidade. Eu estou vivendo um mundo de sofrimento, sabe? Tipo um purgatório. E eu quero sair daqui. Cara, essa parte da série é a mais legal dessa temporada, de longe. É muito foda. Com certeza. Eu gostei que ele fala, né, que existem vários mundos e a gente tá no pior. É, isso aí. Uhum. Porra, cara, que foi foda. É, porque ele não tá no Brasil em 2018. É. Se ele tivesse... Mal sabe o índio que pode piorar tudo. Se ele tivesse em casa com a cobertinha, chocolate, debate quente, assistindo o debate político, amigo. Comentando no Twitter. Mas eu acho que, assim, pra mim, o que mais vale na série é isso, sacou? Sim, eu também concordo. Isso é o importante, tá ligado? Tem muitas falhas que a gente pode até falar mais pra frente e tal, não sei o quê. Mas, tipo, a Tata Werneck, que ficou presa dentro da caverna. Tata Werneck. Não sei quanto tempo, tá ligado? E tinha um balde pra ela mijar, tal, uma coisa, e o cabelo dela tava impecável. Tava uma loucura. E não tinha água pra ela beber. Tinha barrinha de cereais, mas não tinha água. É, só. É, tem que beber um mijo mesmo. É, dela. Por isso que o balde tava vazio. E quantos quilos de barrinha de cereal que não tinha, né, amigo? Puta que pariu, ela não ficou ali 2 dias. Tem vários furos na série, assim. É, eu acho que eles, infelizmente, eles têm a parte que é foda, mas eles perderam tempo com outras coisas que não são tão legais, sabe? Como, de novo, aqui, o episódio do Shogun. Porque outra parte que foi bem maneira também, foi a questão da vida eterna lá. Esse foi o plot twist dessa temporada, de você descobrir que, na verdade, robôs, isso tudo é brincadeira de criança, porque os caras estão indo muito mais fundo. A ideia era que era mapear o cérebro humano, né, sem as pessoas saberem, dos convidados, né, pra que você possa copiar o cérebro humano pra um universo digital e você possa ser, né, ser imortal. E aí, eu achei maneiro que a versão digital lá do Ford, né, ele fala, a gente copiou a mente humana, mas é como se fosse um garoto bobo cantarolando uma música composta por outra pessoa, né? Foi uma boa analogia pra entender o que eles tinham adquirido, né? E eles estavam em busca da fidelidade, né? Tentar criar uma cópia da mente. O que, aliás, criar cópia da mente não significa que você, ser humano, vai ser imortal. Isso é uma questão. Né? Isso é uma questão interessante que se levanta, né? Na série, levantar essa hipótese é uma parada maneira de se discutir, né? O que é imortalidade? Será que copiar você e colocar num outro corpo é imortalidade? Porque eles tinham uma cópia digital que vivia bem no mundo digital, né? Ela funcionava. É. Ela teve vários momentos merdas, mas depois ela passou a funcionar. É, a do Ford funciona no mundo digital. Funciona, né? Agora, o segundo estágio era pegar essa cópia no mundo digital e botar num corpo pra ele viver no mundo real. Sim. Eu não sei por que ele fala que não funciona quando a gente bota na carne e não funciona. Ele dá uma explicação lá do porquê que não funciona. E não é na carne. Parece que o problema é mais com o Delos mesmo, né? É que eles estão testando no Delos, mas o que o William fala, vale, primeiro a gente achou que era uma rejeição às suas memórias e tal, não sei, mas parece que é uma rejeição, sei lá, da realidade que você é, tá ligado? No último encontro dele, ele meio que fala que o problema é o Delos. É? E não a tecnologia. Eu não sei se ele fala isso só pra esculachar e jogar na cara do Delos, que tá de saco cheio. 35 anos. Você é uma pessoa tão desgraçada que a realidade não aguenta que você volte. Ele dá a entender isso. Você é chato demais, eu não aguento mais essa porra. Foda-se o projeto, caguei. Isso levanta uma outra discussão interessante, que é, vamos supor que a cópia que eles fazem do seu, da sua consciência, né, e do seu, da sua memória, e de quem você era, porque não é a cópia do seu cérebro, né, é mais do que isso, na verdade, né. Ela é você, vamos supor isso, que ela é você mesmo, de fato, você passou pra dentro de uma máquina. Fidelidade, é. É, e não só uma cópia que se comporta igual, né. Sim, sim. Se ela for você, pra que caralho você quer viver num mundo físico, se pra você o mundo virtual é igual ao mundo físico? Mas porque não tem gente real. De novo, a minha pergunta, por que caralho você quer morar no mundo físico se você pode morar no mundo virtual? Matrix, porra. É Matrix. Tem uma frase que é recorrente, que fala, ah, mas isso é real? Se você não consegue saber se isso é real ou não, faz diferença. Exato. É isso aí. É isso aí, essa parada. Tem uma parada. Tem um grupo no Telegram, que era o Westworld Beats, cujo o Azaghal não estava, porque ele demora muito pra ver. Tava entrevistando o Tom Cruise, desculpa. Entrevistando não, estava cumprimentando ele, né? É. Tava me alistando pra Cientologia. Que é justamente isso, mapear a sua genética, copiar o seu cérebro e transportar ele pra outro lugar, tirar de um lugar e botar em outro, ou simplesmente reproduzir. É, mas não tem tirar. É porque quando, se você tira, se você extrai, se você pega a massa cinzenta, né, bota ela num outro invólucro, teoricamente, isso não existe, né, mas teoricamente é você. Não, nada existe, né? Não, eu digo, mas isso ainda pode existir, ainda podem fazer um transplante de cérebro, estavam tentando fazer, não tinha um negócio desse? Mas... Nada do que a gente está especulando existe, então podemos... É. A gente pode acreditar que... Tá liberado especular. Então, vai. Mas é isso, se você pega uma massa cinzenta, um cérebro, e bota em outro invólucro, um corpo, uma cabeça, ou um jarro, que nem no Futurama, é você vivendo de outra forma. Não necessariamente, porque no outro Nerdcast a gente disse, a gente, né, foi dito que o seu cérebro, não é, você não é só o seu cérebro, porque você tem bactérias que vivem no seu intestino, que produzem hormônios e que vão afetar o seu cérebro. Então você não, mas não, aí não você tem como ser só o cérebro. Eu sei, mas o seu core tá lá. Seu core, mas seu core vai mudar. É que nem o cara que tomou uma barra de metal na cabeça e não foi mais. Mas a gente muda o tempo inteiro, Jovem Nerd. Aí você vai mudar, você tá evoluindo. A imortalidade é mudar. Você, 10 anos atrás, era outra pessoa. E é culpa aqui da tua bactéria do intestino. Então, mas... Aí, a busca da imortalidade não significa a busca da inércia. Você continua mudando e vai vivendo. Tá, ok. Então essa é a única maneira de ser imortal. Você quer que a gente leve bactérias do teu intestino pra sua imortalidade? É, claro que quero. Eu não. Eu quero ir pra frente. Seja lá o que for. A bactéria... Tá achando que a bactéria é inimigo? Ah, não é. Eu não sei se é inimigo. Lactobacilos vivos. Quando nós somos adolescentes, o ser humano, não só nós, nós estamos sob influência massiva de hormônios. Certo? Você quer ser assim a vida inteira? Não. Então, cara, se você vai mudar de corpo e vai ser imortal, o seu cérebro e você, a sua consciência, tem que se adaptar a um novo ambiente. É isso que eu tô falando. Porque o seu corpo, ele muda. O seu ambiente hoje, ele é diferente. Ele vai mudando conforme a sua vida. Tudo bem, você vai se transportar, você vai lembrar quando quem você era. Quando você é criança, era. Você é de um jeito. Quando você é adolescente, a carga de hormônios e de outras coisas são de outro jeito. Seu ambiente, seu corpo muda completamente. Tá, e as bactérias... Porra, você anda de metrô, mete a mão, depois come um pãozinho sem lavar a mão. Porra, você tá mudando seu ambiente aí, já, velho. E depois tem piriri e tá botando culpa no quê? Então, tá, beleza. Então vamos dizer que você tem uma mudança também comportamental independente da imortalidade. Exato. Você tem um core. Esse core é o seu cérebro. E o ambiente que ele tá vai exercer influências nele. Mas ele ainda é o seu core. Entendeu? Porque você vai ter o histórico e vai evoluir pra bem ou pra mal, entendeu? Ninguém fica igual a vida inteira. Muda pra melhor ou pra pior. Melhor ou pior depende da ótica de cada um, mas muda. É, as pessoas não são iguais, né? Se você pegar a personalidade de todo mundo, ela vai mudar pra mais ou pra menos, pra melhor ou pra pior. A questão é, você pega um cérebro, bota numa máquina, ou bota num outro corpo, ou bota dentro de um gorila, que nem no Hellboy. Isso é imortalidade. Você continua vivendo. Mas se for uma duplicata... Exato. Aí é a imortalidade pra quem ficou. Não. Pra família. É, exato. Aí não é nem imortalidade, é só presença. Sim. Black Mirror. Porque quem é copiado, Jovem Nerd, vai pegar o cérebro do Jovem Nerd e copiar. Tira a parte de pornografia da se foder. Lolita e tal. Tira o hentai. O Jovem Nerd cérebro morreu. É. A gente enterrou ele junto com as bactérias do intestino que ele tanto gosta. o novo cérebro copiado do Jovem Nerd não é mais aquele Jovem Nerd. Não. É outra vida, é. Artificial ou não, mas que vai continuar chamando o Jovem Nerd. É. Pra quem ficou, mas pra ele não. Então, exato. É isso que é discutido no San Junipero lá do Black Mirror. Aquela consciência que vai pro servidor imortal é a cópia. Porque a mulher lá morreu. Isso eu acho muito merda. Então eu falo assim, então, a gente vai fazer uma cópia. A gente vai te copiar pelo resto da vida. Foda-se. Não diz que é imortalidade. Imortalidade, ao meu ponto de vista, meu, pessoal, acho que o Tucano também, é o seguinte. Eu deitei numa cama, eu abri o olho, eu tô em outro corpo. Eu olho pro lado e vejo meu corpo antigo ali, sacou? Então, aí, mas peraí. Eu concordo. Agora, eu deitei numa cama, fechei o olho. Abri o olho, continuo no meu corpo. Só que eu olho pro lado e tem um outro corpo olhando pra mim. Meu irmão, aí é uma cópia. Quem acordou e abriu o olho pode não ser você, mas tem as suas lembranças. Isso. E acredita que é você. Acredita. Pra quem acordou, acha que é você. Mas isso eu acho que é mais uma coisa dos caras megalomaníacos, tipo o Delos. Que o Delos, ele achava... Sim, que... não, mas eu acho que a dele devia estar no mundo. Exato, perfeito. Porque é o sonho da imortalidade, não interessa como. Sim, mas exato. Ele não queria estar pra, sei lá, ser imortal pra curtir a vida, pra andar com a família dele. Ele queria continuar dominando o mundo. Exato. O Ford da Matrix, ele é uma cópia do Ford, ele lembra de tudo, ele continua o plano dele e tal, só que o Ford que tomou o tiro na cabeça da Dolores morreu. É? Exato. Eu acho que a gente pode estabelecer, é uma cópia a partir do... Vamos pegar esse exemplo do Ford, né? O Ford fez uma cópia dele perfeita. É um backup. É, e tá lá no... Não é nem backup, porque se você substitui, você não recupera, né? Não é backup porque assim, a partir do momento... Você tem um Ford. O Ford foi copiado pro digital. Teoricamente é ele. É uma cópia dele. É. Mas se ele morreu, levou um tiro na cabeça e ele tem a noção do fim da vida dele, com a morte, aquela cópia, se ela não tem essa noção que acabou, ela não é ele. Não, mas ela tem a noção, né? Mas ela tem a noção porque ela viveu aquela morte ou é porque ela sabe? Não viveu, porque... É, entendeu? Não viveu. Tipo o Delos. Ele não sabe que ele morreu. Sabe não, mas o backup que eu digo pode ser em tempo real. Então ele sabe que ele morreu e voltou. O caso do... no caso do Ford pode ser porque ele é o mastermind, gênio, deus do lugar lá, então a gente não sabe. Mas no caso do Delos, a gente sabe. Ele não sabe que ele morreu. Tanto que o cara tá 35 anos morrendo todo dia e respondendo as mesmas perguntas. É interessante que dá pra você fazer as contas de quanto tempo eles estão tentando. É, porque você vê o cara envelhecer, né, o Will. Então, não só isso, mas como da primeira vez, ele fala assim, você conseguiu ficar 7 dias. E aí, esses 7 dias, e ele pergunta quanto tempo foi, foi há 7 anos que ele morreu. Quando na terceira vez que o William vai lá falar com o Delos, ele fala que já deu 35 dias. E é mais ou menos a idade que teria o William. Mais 35 ali, deve ter uns 70 anos. O William novo tinha uns 35, mais 35 de tempo. Eles conseguiram evoluir um dia por ano da existência do clone. Tem uma coisa interessante que é, o clone não sabe que morreu, certo? Não. Não. E eles apagam, quando o negócio falha, eles percebem que tem a falha, ele destrói todo o environment. Hoje eu tô... Environment. Destrói tudo. Inclusive, parabéns, cara. Eles destroem todo o ambiente e o corpo, eles anulam. Eles não reutilizam com outra consciência. Por isso que ele não tem a questão do índio, a questão da Dolores, de despertar ou o que seja, né? É, porque ele tem um backup no servidor lá, eles... E aí ele não sabe que ele está morrendo várias vezes. Ele não sofre no vezes saber que ele morreu, ele não sofre inúmeras vezes saber que o filho dele morreu. Sim, sim. Esse sentimento que o William tenta mostrar de, você está morrendo várias vezes e está sofrendo isso várias vezes, é uma pura satisfação pra ele mesmo. Ele quer ver o cara morrer várias vezes. Não, não. O cara não está... Não é uma parada tipo Sandman, sabe qual é? Onde alguém é condenado a morrer várias vezes e voltar. É, mas ele tem consciência de que morreu várias vezes, né? É, mas no caso do Delos, ele não tem. É um prazer único e exclusivo do Will saber que aquele cara está morrendo, porque ele gosta de ver aquilo. É uma experiência, mas é uma satisfação pra ele. Não, só é uma satisfação no último. Não, em todos, cara. Não. Ele chega, ele até então, pode ver como muda a conversa dos dois. Primeiro aparece o Will bem novo, né? O Will que a gente vê na primeira temporada, bonzinho. Ele vai lá, leva o uísque e tal, não sei o quê. Aí o segundo, ele já tá com o cabelo branco, ele continua com o mesmo papo, ele é super paciente e troca ideia com o Delos. E quando ele já tá velho, a amargurado e tal, não sei o quê. Aí sim, ele faz questão de falar, ó, tua mulher morreu, a sua filha morreu, você já morreu várias vezes, você tá na merda e eu acho que o mundo estaria melhor sem você. E depois ele até fala assim, inclusive estaria melhor sem eu. Ele, na última visita, que ele tá de saco cheio do Delos e manda ele se fuder. Nas outras, ele tá de boa. Ele ainda acha que o Delos não é um cara tão ruim. Pô, 35 anos, né, maluco? Uma hora a paciência acaba, né? Sem encheu. É, vamos, chega dessa porra. Esse projeto não vai dar em nada, não. Foda-se. Vai, vambora. Mas, senhor, a gente botou metade do PIB do planeta aqui e caguei. Só de uísque aqui tem um país inteiro. 35 anos de garrafa de uísque. Tem o PIB de um país subsaariano. É, fácil. Aí eles ficaram 35 anos fazendo esse teste com o robô e tal, mas aí a tecnologia pra mente viver dentro do servidor tava pronta, porque o Ford tá lá. Tá, mas é porque ela foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, né? O Ford tá lá, mas não desde 2015. É, tá lá em 2052. Mas eu quero dizer o seguinte, lá em 2052 o William era antes, né? Era um pouco antes, quando ele visita ele pela... Foi durante esse período todo. É, era bem antes, né? Durante 35 anos antes. Tanto que encontram o cara lá na mesma sala, encontram o Delos na mesma sala, a sala já toda revirada, toda fodida, ele todo rasgado, maluco já, ele já... Sim. Tá ali há anos e anos. É. E aparentemente a porra meio... Não. O que explodiu fazia 15 dias. Quando eles chegam lá, a Tata Werneck chega com o Bernard, ele tá escrito ali no monitor. Faz 15 dias que queimou tudo. Ah, tá. A parada também é o seguinte, a tecnologia da Delos não é paralela à tecnologia do Ford. Ah, é, com certeza não. Ele não abre o jogo. O Ford não abria as pesquisas dele pra Delos. A Delos fazia pesquisas paralelas. Talvez, a gente não sabe, porque a série não mostrou, talvez a cópia do Ford seja o Ford mesmo. A gente não sabe, a gente tá especulando aqui, né? Porque... Como assim? Porque ele não usou o sistema da Delos pra se projetar no mundo... Pô, mas ele criou a mesma tecnologia sozinho e foi mais avançado que a Delos inteira? Sim. Mas ele fazia isso... Ele fez o Bernard, cara. Ele fez o Bernard. Era o Arnold. Tudo bem que o Bernard não é a cópia do... Não é o Arnold, né? Por que não é a cópia do Arnold? Por causa da época. Não é por causa da época. Não, é porque a Dolores, na verdade, quem criou o Arnold foi a Dolores, né? A Dolores resolveu fazer... É uma alterada nele. Alterado e melhorado, segundo ela. Ela falou assim, a pessoa que eu tava moldando, né, fazendo teste de fidelidade, o caralho, o João Kleber... Caraca, era isso que o João Kleber tava fazendo esses anos? É, meu amigo. Caralho! O tempo todo, né? Alta tecnologia, cara. Ela se ligou que o cara que foi o amigo dela, o criador dela, era fraco. Porque no momento de crise, ele chegou e mandou ela matar ele. E não deu certo o teste que ele fez, né? O teste não, o plano dele de matar pra não abrir o parque, não deu certo. E aí ela chegou assim, não, eu vou melhorar isso aqui. E ela criou o Bernard melhor, segundo ela, melhor do que era o Arnold. Não era melhor, né? A gente percebeu isso fácil. Porque a primeira parada, o cara descobre que ele é uma máquina, né? Um android, não sei como é que pode chamar. Tá consciente, tá acordado. E ele sabe que ele pode se hackear. Uhum. Ele pode botar aquele USB lá no braço. É isso. E fazer que nem a Maeve faz, supermente, o caralho, super inteligente. E o cara não conserta a visão dele. Fica aquela porra daquele óculos na ponta do nariz, todo curvado, todo torto. É estilo. Porra, meu irmão. Tomar no cu. Se eu pego aquele tablet transparente e eu sei que eu sou um robô, automaticamente, sabedoria e inteligência no máximo, 2 centímetros de pau. Mas tem que ver que ele pode ser uma versão melhorada do Arnold, porém, ele tá sob o controle do Ford. Sim. Então ele tem as limitações que o Ford bota nele. Mas aí ele apaga o Ford depois, né? Isso eu achei foda. Não, né? Não, ele apaga, porque ele tenta recuperar e não consegue depois. Agora, é realmente... Aí você vê como o Ford é um filho da puta, né? Porque o Ford botou um vírus Ford dentro dele. Sim. O vírus Ford, e a porra do código do vírus Ford impedia o cara de tirar os óculos, né? Olha o nível de crueldade desse cara. O cara ficava com aquele óculos na ponta do nariz, o óculos puxava o cara pra baixo. O cara é todo tortinho, todo esquisito. É nada, ele é forte pra caralho. Tu não viu ele peladão? Não, mas ele é a postura. Mas é a postura dele que eu digo, né? Ele é um cara, ele anda meio curvado, né? Ele meio, a cabeça meio baixa. Ele olha, o olhar dele, né? Vem meio que de baixo pra cima, ele olha por cima do óculos, exato, né? Exato, é bem maneiro. Mas agora, isso é interessante na série, que, por exemplo, se você pegar o William velho, né, o Homem de Preto, pode ver que toda vez que ele tá vestido de cowboy, é contra plongê. É verdade, é de baixo pra cima e ele parece um cara imponente. Quando tem na última temporada ele tá de smoking, nem parece que é ele, cara. Magrinho. Aquele cabelinho do Bilbo Baggins. É, e tipo, e vem e a câmera vem mais de cima pra baixo. É, sim. Pode ver que sempre tá ele em cima do cavalo e a câmera tá embaixo do cavalo, tá lá, não sei o quê. Isso tem muito da direção de arte aí, de fotografia. Fotografia da série. Isso é bem legal. Agora, tem uma coisa, né? Ele, quando tá de cowboy, ele é imortal. Ele toma muito tiro, cara. Porra, meu irmão, toma tiro, explode a mão. Explode a mão. Teve uma hora que eu tive certeza que ele era host. Porque eu não, cara. Esse cara já morreu de sangramento, meu. Ele é um cavaleiro do zodíaco, cara. De tanto sangue que ele perde, não morre aquele filho da puta. Eu não me lembro qual é o nome da cidade, mas a cidade do Lawrence. Farrah. Então, eu não consigo pronunciar. É só você falar como se você estivesse bebendo água e abrisse a boca pra água sair. Pera aí, deixa eu tentar. Eu tô com uma água aqui, deixa eu ver. Pariah. Aí. Olha. Eles chegam na cidade e vão lá no salão. O William vai até atrás do bar e pega uma frasqueira, uma pochetinha, assim. É, ele fala que ele vai trapacear, né, que ele fala. Ele abre e fala, o que tá fazendo? O Lawrence pergunta, o que você tá fazendo? Ele fala assim, eu tô trapaceando. E ele tem aquele maçariquinho que fecha a ferida. Mas no final, a filha dele pega o maçarico, né, conserta ele, mas ele toma tiro pra caralho, explode a mão do cara, bro. A mão do cara explode. Eu conheço aqui um cara no Guarujá que tomou 7 tiros e não morreu. Isso é a ruindade na pessoa. É verdade. Eu conheço uma pessoa que tomou 7 tiros também e não morreu. Caramba. Realmente a ruindade... É isso aí. Esse negócio dele explodir a mão quando ele foi atirar na Dolores pareceu um plano espertinho da Dolores, mas foi um furo do cacete que eu achei. Eu fiquei até ofendido. Por quê? Foi. Isso foi escroto mesmo. Porque a Dolores, na justiça poética, pegou a bala que o Ted meteu na própria cabeça, o chumbo amassado, meteu no tambor da arma dela, que ela deu pro William. Isso. E aí quando o William foi atirar na cabeça dela, explodiu porque a bala tava... Enfim, eu não sei se... Não tô nem julgando se isso acontece ou não. Mas assim, ele antes de dar o tiro na cabeça dela pra matar mesmo, ele deu um monte de tiro no corpo dela. Mas calma, ela não botou a bala, o projétil amassado no cano da arma. Ela botou no tambor. Isso. Mas aí, e se ele, em vez de o último tiro eu vou dar na tua cabeça, se ele der o primeiro tiro na cabeça explode dela? Explode a mão. Aí, não. Ah, tá, entendi. Porque ele deu um monte de tiro, a bala foi rodando. Mas aí, ela contou com a sorte, né? É, foi muita sorte. Foi Deus Ex Machina ali, cara. Quantas vezes ele matou ela. E quantas vezes ela lembra disso? Ela já tem um padrão. Ah, ele é chegada primeiro. Ah, o Fred justificou bem. Ah, bom. O Fred justificou bem. Ela sabe, bom. Ela lembra de tudo. Tá bom, vou aceitar. Se alguém ali conhece aquele cara, é ela. É, tá certo. Eles explicam por que alguns hosts tomam, tipo a Dolores, tomam um monte de tiro no peito e não acontece nada. E alguns caem, camisa vermelha, assim, tomando um tiro meio de raspão. Não. Eu acho que os acordados, eles aguentam mais, não? Aguentam. Esse super-herói. Os acordados sabem que aquilo não pode matar eles. É, eles aguentam mais. Ah, é uma boa teoria. Todos eles tomam... É, porque ela fala que eles são superiores e tudo isso. É, exato. Fala, né, exato. No sentido físico, né? Pura e simplesmente por sangrar, mas acabou o sangue. É, foda-se, daí. Não é o sangue que mantém eles vivos. Exato, é que ele morre porque é programado pra isso. Exatamente. Não, o que mata eles é se destruir o módulo, né? Sim. A bolota mas lá dele. Mas ele é super protegido. Ou se vazar o fluido cervical lá, não sei qual é o nome, vazando no Bernardo, ele deixa eles zoados. Exato, é. Mas fora isso, você vê que eles não comem, eles não bebem, não vão ao banheiro. É, isso com certeza. Eles não precisam disso. É tudo simulado, é tudo um construto. Eu quero falar aqui de Nação Fantasma. A melhor coisa da segunda temporada. Ponto. Sem dúvida. Principalmente porque o Jovem Nerd duvidou da minha teoria. No início eu duvidei. É lógico, no início todo mundo duvida, depois que se concretiza, todo mundo fala assim, eu já sabia. A gente vê eles desde a primeira temporada como vilões, né? Porque... Os índios. É, os índios têm uma cara meio... A pintura deles é sinistra, né? Irada. Máquina de combate... Máquina de combate pra fazer fantasia de Rogue Nation. Primeira temporada acaba com eles pegando o chefe de segurança lá, o Petkovic. Não é isso? Eles pegam lá o Petkovic. O Petkovic não aparece morto, depois ele aparece vivo. E aí a gente fala, porra, mas eles não foram pegos pela Nação Fantasma? Quando a Mive tá vindo aqui, eles querem pegar o Sizemore. E aí fala assim, porra, mas o que eles querem pegar o Sizemore? E aí eu deduzi que eles não eram maus. Que eles, na verdade, eles pegavam os humanos e eles não matavam os humanos. E aí eu pensei, se pá, eles estavam protegendo a filha da Mive. Porque a gente também não sabia exatamente qual é a ligação da Nação Fantasma com a filha da Mive. Porque quando ela tinha aquelas lembranças, era o William, né, o Homem de Preto, matando. Mas aparecia a Nação Fantasma direto ali e ela fugindo, né? Yeah. Aquele episódio da Nação Fantasma é o melhor de todos, cara. É muito foda, é muita poesia, né? Aquele episódio é muito maneiro, meu. A série tem uns momentos, assim, é pena que essa temporada não foi perfeita, né? Porque ela podia ser, ela teve umas enrolações e tal. Ah, foi nota 6, cara. Vamos falar pra ela, foi nota 6. Muitos personagens ficaram chatos pra caralho. 6 de quanto, Leonel? 6 em 7? 6 de 10, cara. Não. 6 em 7, vai. Mas tem muito personagem que ficou chato. A Dolores ficou chata pra caralho. Nossa, Ted ficou Dolores chato. Chata pra caralho. Nossa. Então, mas rapidão, olha só. Eu acho isso muito mais legal, ela ficar chata, porque assim, transformação. O que, que a gente falou da Mive na primeira temporada? Ela era chata. A Mive ficou chata também. Pô, a Mive era foda na primeira, cara. Não, na primeira temporada ela é chata, cara. Porque tu fala assim, não é possível que essa mulher chata conseguiu persuadir todo mundo. Porque ela não tem carisma nenhum. Ela era meio vilã, não era? Na primeira temporada, ela era meio vilã. E a Dolores era mocinha. Uhum. Teve uma inversão completa, porque você começa a ter um pouco mais de empatia pelo sofrimento da Mive e pela busca dela pela filha e o caralho, e vê que ela não é tão ruim, e a Dolores se transforma numa filha da puta. Inclusive, fode com a vida do Terry. Mas sabe o que acontece com a Dolores? O resumo da, sei lá, 8 episódios da Dolores é cavalga, mata, cavalga, mata, cavalga, mata. É só isso, cara. Entre uma cavalgada e um tiro, não acontecia nada. A resolução do Dolores ficou tudo final. E o Ted falou assim, ah, desculpa, não aguento mais. Pá! Eu só cavalgo e mato, tu tá chata pra caralho, não exato. Aguento mais, pau! Exatamente. Ela tava atrás do pai dela, também. Também, mas tava chata pra caralho. Então... Eu adoro o cinema, tá falando que o pai dela... Concorrência? Sério? Você não viu no Jovem Nerd News, no Nerdbank? Não, essa frase especificamente não tava, mas tá era o Albernat é o maior pendrive desde da Scarlett Johansson. Ah, né? Johansson e Lucy. He's fine. Tem um outro momento que é bem foda, assim, bem bonito, bem... Que é quando a Maeve tá na merda, toda aberta lá, os caras hackearam ela, descobriram como é que ela faz pra ter um 5G e tal, controlar os outros robôs. E aí o Ford faz com que o Bernard chegue perto dela, né? E ele fala, já tá bom aqui. E aí ele conecta com ela, né? E aí ele se projeta na cabeça dela só, né? Fala lá os discursos fodas do Anthony Hopkins e tal. E aí ele dá um beijo na testa dela e isso simboliza que ele destravou ela, né? Isso eu achei muito maneiro, assim. Pena que mostra depois o computador destravando, né? A gente tem essa mania agora de explicar as coisas. Porque o beijo já era simbólico o suficiente, né? Quando ele deu o beijo, eu falei, nossa, foda, ele tá destravando ela, sabe? Ele tá deixando ela continuar. Porque ele fala assim, todos nós tínhamos os nossos preferidos, você é a minha preferida. Aí dá o beijo, tá na cara, tá assim, simbólico pra caralho. Aí a câmera mostra assim um tabletzinho. Exato. Porra, precisa disso? Mostrar tabletzinho? Caralho. Sabe uma parada que eu achei muito foda? O índio lá, qual que é o nome dele? A Kesta, isso. Ele salva lá a filha da Mive e começa a conversar com ela, né? Uma parte ele tá falando em inglês e outra parte ele fala no idioma indígena. Isso, é bem foda. E é foda porque quando ele tá falando em inglês, ele tá falando com a filha da Mive. Uhum. Quando ele tá falando no idioma indígena, ele na verdade tá falando com a Mive, através da filha. Vocês se ligaram nisso, não? É isso mesmo. É bem foda, velho. É muito legal. Porque a gente só percebe que ele tá falando com a Mive depois que aparece a Mive mesmo lá no, na maca, ouvindo o que ele tá falando. Muito fodido. Toda essa parte do índio despertando, como ele despertou, né? Uhum. É, porque é muito maneiro. Essa parte é muito maneira dessa temporada. Que mostra, né? Você vê a vida dele como uma máquina, com um boneco de entretenimento, né? E em paralelo, esse boneco despertando, sim, né? Cara, é muito foda, cara. E ele... Porque, assim, ele tá com sentimentos, né? E ele percebe os sentimentos dos robôs, né? Uhum. Mesmo que eles sejam resetados, né? E ele vive esse sofrimento intensamente sempre, né? Sim, morrendo inúmeras vezes. Isso é muito foda, cara. Isso é muito... Então, mas tem uma hora que o nego chega e fala assim, pô, esse robô aqui tá há 10 anos sem morrer. Caralho, cara. Ele tava super desatualizado, o software. É, porque ele não queria perder, ele não queria ser resetado. Então ele fez de tudo pra não... É, talvez morrer, isso, né? Até fosse um dos motivos pelo qual ele conseguiu ser o primeiro a chegar à singularidade. Porque foi o que ficou mais tempo tendo informação. Não. Ele ficou mais tempo porque ele chegou à singularidade. É, e exato. Ele sabia que se ele fosse morto, ele ia ser resetado. E ter um update e tal. Aí olha que sinistro, o cara chegou na singularidade e ele quer ficar vivo. De verdade. É, isso é, né? Porque assim, o corpo dele não morre fisicamente, né? Eles vão remendar, ele vai voltar. É. Mas ele não quer perder a essência, que é o que a gente tava falando antes. Sim. Ele não quer ser uma cópia dele mesmo. É, maneiríssimo. Isso, essa parte da série é a mais maneira. É. E é foda ele chegando falando pra Índia Velha também lá, fala assim, botaram um fantasma no lugar do teu filho. É, muito maneiro quando ele fala isso, cara. É maneiro, porque o cara não tem, né, essa noção de tecnologia. Ele sabe que tem uma coisa estranha, esquisita, mas ele não consegue saber, um computador, nós somos uma cópia, caralho. E isso eu achei legal, eles pegarem isso tudo que a gente tá conversando e simplificar fodamente pra uma cultura que não conhece isso. Essa discussão sobre inteligência artificial e consciência, singularidade, é muito foda. Porque, assim, todo robô, quando você pega e reseta ele, ele é simplesmente uma cópia, né? Uma coisa, um instrumento de entretenimento, certo? Mas a partir do momento em que esse cara despertou e percebe que ele não quer morrer, que é o caso do índio, aquele momento ele deixou de ser uma cópia, que ele foi inúmeras vezes antes. Aquele momento ele tá vivo. Uhum. Ele é uma pessoa. Muito sinistro. E se ele morrer, ele vai deixar de existir. Mesmo que eles remendem o cara e botem de volta em outra narrativa ou na mesma, o cara que despertou aquela morreu. Aquela consciência se foi. Não é sinistro? É isso aí. E sabe o que é maneiro também? O Akesta aparece naquela festa. É ele que é o host daquela festa que o Logan vai conhecer o parque. Caralho, é verdade. Pode crer. Eu só reconheci isso quando ele apareceu sem maquiagem, cara. Ele apareceu sem maquiagem. Eu já vi esse cara, daí eu lembrei. Nossa, é verdade. Ele chega lá na China, Hong Kong, não sei o que que é. E recebe ele, era o Akesta. E a Angela. Sim. Eu achei essa cena muito maneira, a cena da festa. É, do cara... é a melhor pitch do mundo, né? Não é? Exatamente. É, de arrepiar, do caraca, né? Descobri quem é o robô. E olha só, essa parte eles fizeram de uma forma Se eu tivesse nessa festa, eu teria certeza que eu era um robô também. Teria entrado numa paranoia. Mas olha só, essa parte foi feita da forma como você tava querendo, Azaghal, que quando ele sugere pra ele, ó, descobre quem é o robô, ele não fala. É. Ele só... Aí ele fala assim, no way. Não, ele não explica. Você tem que entender. Isso que foi sutil e maneiro, que faltou no resto dos episódios, né? E aí ele fica achando que é a garota, caramba e tal, não sei o que, no final. E você sabe que você viu a Clementine no piano e tal, você sabe que a galera... É, você vai mordendo, você entende, caralho, tudo... Aí você fica, será que é todo mundo mesmo? É. E aí, de repente, tu congela. O melhor pitch. Aí, nossa. É. Tá pronta a parada. E o melhor de tudo, que os dois que estão falando com ele também são. Também são. Todos são. Ele é o único humano ali no local inteiro. É incrível. Foi muito maneiro esse início. Mas, e também é legal que ele fica maravilhado com isso. Ele até fala assim, caralho, velho, eu já vi inteligência artificial, realidade virtual, tudo, mas isso aqui é... A gente não tá nesse estágio, né? Porque isso, teoricamente, em 2016, 2017, alguma coisa assim, né? Sim, por aí, exatamente. Eles investem no parque, que era um parque pra milionários passarem lá a coisa e tal. E tem uma mudança que é quando o parque tá pra falir e o William vai com o Delos. O Delos vai pela primeira vez conhecer o parque e ele falou assim, mas eu não tô afim de investir meu dinheiro num parque pra milionários. Isso aqui não dá dinheiro e tal, não sei o quê. E ele chega e fala assim, não, é muito mais do que isso. Imagina o que a gente pode fazer. E aí é quando dá o start da parada da imortalidade. Sim. E o Delos investe porque ele já tá pensando nele, né? Eu quero estar pra sempre aqui. Que ele tem uma doença, né, cara? Ele sabe que ele tem uma doença incurável e que ele mesmo tirou o funding, né? O investimento da cura dessa doença. Então ele precisa de uma alternativa. Ele fala isso, né? Numa passagem, o cara chega e fala assim, então, eu tenho uma doença que as minhas empresas doavam pra pesquisa e eu cortei essa doação. Que é um final mais trágico do que esse. É, é. E tem uma cena que é muito legal também, que é a cena de aposentadoria do Delos, que o William vai assumir, e que o Logan, o filho do Delos, tá se drogando. Uhum. Tá largadado lá no final, é. E ele fala assim, ah, eles estão festejando o final da humanidade, porque isso vai dar uma merda foda. É a ideia do Ghost in the Shell, que é a premissa do desenho animado, do mangá e tal. Esquece o filme. Se você é você, como consciência, como indivíduo único, dentro do seu corpo, carne. Se você é você, dentro do conceito de consciência, indivíduo único, dentro do seu corpo, metal, por que que você é carne? Partindo do princípio que você é né, a alma, o espírito, enfim, o que quiser ser chamado, mas essa fagulha de consciência sai da carne e pode ser transportada pro metal, por que que você quer continuar humano? E a segunda pergunta é, essa coisa que tá dentro do metal realmente é você? Realmente tem alma? Porque se tem alma, meu, mais uma vez, onde é que tá a alma? Porque você saiu da carne e foi pro metal, então acabou a raça humana, não precisa mais ter raça humana. Tá nas bactérias, cara, nas bactérias. Na bactéria do destino do Jovem Nerd. Não, Alexandre não ia querer nunca, mas se eu tivesse a opção de, então, deita aqui, fecha o olho e acorda mais rápido, mais forte, mais veloz. Eu vou mais longe. Eu trago aqui o Her, onde a personagem lá da voz, né? Eu nunca vi esse filme, vale a pena? Sempre tive curiosidade. Excelente, não, excelente. Incrível, gente, incrível. Ela é uma inteligência artificial de um smartphone, né? É. Só que ela tá na nuvem, uma inteligência coletiva, onipresente, porque é um software, né? Ela, durante um tempo, enquanto ela tá despertando a consciência dela, e ela quer ter um corpo, né? Ela se apaixona pelo cara, então ela quer ter um corpo, ela quer viver, ela quer ter relações com ele. Só que conforme o tempo passa, ela desiste disso. Que ela fala, pra que eu preciso ficar presa na porra numa casca? É, ela tem... Sabe, porque no final, ela pode ver o que ela quiser. Exato. Né? Então, aí que eu comecei a imaginar, porque quando eles começaram a desenvolver, olha, a gente tem um server farm com a mente de todos os guests que esse parque já teve durante todas as décadas. Cópia da mente. As cópias das mentes, exatamente. E aí essa galera pode viver todo mundo no mundo virtual. E eles passam. E aí passa a ser a grande escapatória dos robôs. Porque você fica assim, olha, como é que os robôs vão fugir? A gente tá sempre pensando, eles vão fugir pro mundo real, meio que nem aquele filme Ex Machina, né? Vão viver entre os humanos mas, pô, como é que eles vão conseguir? Tá cheio de mercenário no parque, é impossível. Ia virar Blade Runner, sendo caçado. Exatamente. E aí eu achei maneiro que no final a solução da escapatória deles era virtual. É. Na verdade, a solução do Akesta. Sim, que era tipo um paraíso que tava buscando. Paraíso, né? Exato, mas não da Dolores. Não, é. Não, a Dolores. A Dolores queria destruir, né? Ela quer destruir os humanos, exato. Diferente. Tem que matar todos os humanos. Não só isso, ela quer dominar o mundo dos humanos, porque ela já foi lá, porque o Arnold levou ela lá. Sim, sim. E ela vai, eu já estive lá e eu quero aquele mundo. Mas quando a pessoa quer o mundo, ela quer destruir o mundo. Ela nunca quer pra melhorar. Não, exato. Mas isso foi maneiro, porque os índios queriam viver em paz e a realidade, não dá pra viver em paz na Terra. Gente, é isso. Era muito sofrimento o tempo todo. E acho que eu achei muito maneiro a forma como eles mostram, né? Eles morrem pra viver em paz, né? É. Eles passam correndo por aquele portal. É irado. E o corpo morre e a alma continua. Essa série deve ter muita coisa de espiritismo nessa temporada. Que isso é total, né? Não só isso. Essa série tem referência em muita coisa. Muita coisa bíblica. Por exemplo, a Dolores chega e tá tendo aquela reunião do cara do exército americano. Aham, eu peguei. Parece a última ceia. E ela vai e o cara morre e ela ressuscita o cara. Tem várias coisas que remetem à Bíblia. O Ford fala, tem uma frase do Ford no primeiro que ele fala do Lázaro, que é, nós podemos curar qualquer doença, manter até o mais fraco de nós vivo e um belo dia, talvez até ressuscitaremos os mortos. Invocaremos o Lázaro na caverna dele e um dia chegaremos à imortalidade. Tem várias coisas e tem muita coisa, tipo, de referência de Frankenstein, de ter frases do livro da Mary Shelley, Shakespeare pra caralho, em várias coisas. Até a frase que o Leonel citou aí, esses prazeres violentos geram finais violentos, que é uma frase de Romeu e Julieta. Então, assim, caraca, tem muito easter egg, assim, que às vezes passa batido porque a gente é ignorante, a gente não estuda direito. Direito não, a gente não estuda porra nenhuma de Shakespeare aqui, tá ligado? Mas pro público que lê Shakespeare na escola, nego, talvez pegue as referências, né? Mas o que eu quero ressaltar é que isso, essa parte da série, pra mim, é muito mais legal do que ficar vendo Shogun World. These violent delights have violent ends. tem muita referência, cara. Começar o nome do personagem do Rodrigo Santoro, Hector Escaton, né? Que Escaton é de onde vem escatologia, que é o fim do mundo. Literalmente, ele tinha que ser o cara que ia trazer o fim do mundo. Ou fazer parte, né, disso. O Terry é Terry Flood. Sim. Inundação ou dilúvio. O Elasso tem uma hora que eu acho que o William pergunta pra ele, pá, onde é que a gente vai? Como é que a gente vai chegar em tal lugar? E ele responde, né, Pergunte ao Pó, que é um livro do John Fante, né? Então, cara, o Westworld, eu acho que ele é todo construído em cima dessa cultura, tanto cultura pop quanto cultura mais clássica, assim, né? E a gente vai notando o papel de cada personagem por essas referências que eles falam, e às vezes até pelo próprio nome, né? Como é o caso do Rodrigo Santoro. Tem uma parada também que, na hora que o William tá falando com o Delos pra convencer ele a investir no parque, congela todo mundo, e ele fala assim, ah, aquela ali é a Dolores. Eu não falei que ela era bonita, tal, não sei o que. Ele fala assim, pô, é perfeita. Ela é como abrir o Mar Vermelho. Eu li nos livros. E os livros, eu não sei exatamente o que é, mas depois, quando eles chegam lá no berço, não sei se é no berço ou no... Como é que é? No Allen Valley, uhum. É como se fosse uma biblioteca que tinha os livros, mas não podia ser esses livros. Aconteceu depois, né? Eu não sei que livro que eles falam, mas é sempre citações bíblicas. Tem uma teoria que eu até passei pro Sr. Kai, pro Jovem Nerd, que acabou não se concretizando perfeitamente, mas talvez ainda tenha alguma coisa, que é a do novilho Judas. É um termo que se dá ao novilho que vai levando o rebanho pro matadouro. Quando chega no final, o novilho sai e os outros novilhos entram pro matadouro e se fodem. E ela fala, desde o primeiro capítulo, do primeiro episódio, eles falam sobre isso. Porque o Ted tá cavalgando com a Dolores e ele fala assim, eu não sei como é que você consegue controlá-los, tal. Aí ele fala assim, ah, é só você controlar um deles, que é aquele ali, o novilho Judas, e você consegue controlar todos os outros. E aí, pô, a Dolores é meio que isso. O Ford queria que eles fizessem alguma coisa e botou a Dolores pra controlar todos os outros, pra fazerem o que ele queria. É bem, cara, é tipo, é o que faltou em Lost. Tudo pensado desde o início, sacou? A gente não sabe se tem, né? Só no final que a gente já descobriu. É, então, até agora foi muito coerente. Sim, sim, tá. É. Até agora, tudo que eles se propuseram a jogar com o mistério, assim, foi solucionado de forma coerente, que você vê desde o primeiro episódio, né, construindo isso. Agora, você falou uma coisa aí que me despertou pra um negócio aqui, do Mar Vermelho. Se você é pra pensar, a fuga deles parece a fuga de Moisés. Exato, né? É isso. Abre os mares, né? Eles estão sendo perseguidos e fugindo pra atravessar o Mar Vermelho, né? Pra ir pra Terra Prometida. Terra Prometida, isso aí. Que foda, cara. Que foda. E é muito maneiro que eles até... Essa parte eu achei maneiro mostrar as duas perspectivas, né? Os humanos olham, não tem nada. Você vê até aquele portal no céu, você fala assim... Eu até falei assim, não, eles não... Isso não é... Tá louco demais, não, né? É, não, isso é uma representação virtual. E aí, realmente, você vê que era, que os humanos não veem. Quando eles atravessam, muito maneiro, quando atravessa o primeiro, ele fica em pé no paraíso lá, só que do outro lado você vê o corpo cair. Então, os humanos viram um monte de corpo caindo ali na vala e tal. Que, muito maneiro. E que depois a gente vê desde o começo os desde corpos, desde o começo, né? Muito sim, foda. A portuguesa, a gente tava vendo aí, quando o vídeo passou, ele vira pra trás e ele fica olhando, né? Porque ele foi o primeiro, né? O ponta de lança, né? Ele falou, vá lá, foda-se. É. Né? Tá tudo meio assim e tal. E aí, tá chegando a Clementine e zoam todo mundo. Aí a André, a portuguesa, falou assim, se fudeu, vai ficar sozinho no paraíso. Mas isso não é o que acontece com o Terry no final, cara? Porque aparece ele sozinho numa planície gigante, assim. Eu acho que não. Porque eu acho que ela colocou ele no paraíso e ele simplesmente não encontrou os outros. Ele acabou de entrar. É, a galera tá em outro CEP, mas ele vai encontrar ainda. Se tivesse colocado ele dentro da cidade já, do acampamento, você não ia entender do que botar ele num gramadão. Por quê? Porque ela pegou o cérebro. Ela pegou a bolota dele. E aí ela inseriu no sistema, é isso? Isso. Ah, tá. É. Ela botou. Oh, você ficou com raiva do chefe de operações aí, dos paramilitares chegando, Zagal? Eu fiquei com raiva de todos os mercenários. Porque esses caras... Piores do mundo. Tem supermetralhadoras P90 e elas não são paras para um Winchester 22. Todos os cowboys matam soldados paramilitares de submetralhadora como se fosse... Faroeste e caboclo teriam a diferença, né? Caralho! É completamente diferente se fossem esses caras em vez do Jeremias. Os caras morrem que nem mosca, cara. Eu tô falando isso, mas não é por causa disso. É porque o chefe de operações é o Flock do Vikings. Ah, é? Nossa, verdade! Só faltou a risadinha. Sabe o que eu fiquei com raiva? Quer ver quem mais que tem? O braço direito do Negan, aquele careca de bigode? Eu não vejo, não vejo mais. Não me pega, essa não me pega. Ele é o cara que mata os pais da Dolores, o que bebe leite, que dá pane e sai atirando em todo mundo. Ah, tá, tá, tá, tá. Mas sabe uma coisa que me deu raiva? No final, quando eles estão atravessando ali o Mar Vermelho, tá vindo a Clementine zumbificando todo mundo. E o nego não corre, meu irmão. Nego não... É só correr e atravessar a porra da brecha. Exato. Corre! Fica todo mundo olhando. Exato. E aí agora? Gente, corre. Não precisa fazer fila. Corre. Essa é a hora do tumulto. Agora é virar a China. Não precisa de fila. Corre, meu irmão. E soca até passar todo mundo. Vai que nem metrô do Japão. Empurrando pra dentro. Fica todo mundo olhando. Tinha que passar ali entre os dois sensores. Se passasse fora do sensor, o sensor não rolava. Mas eu concordo. Era grande o buraco, Fred. Dava pra passar... A galera era educada pra caralho. Porra, meu irmão. Essa é a hora do tumulto. Todo mundo respeitando a fila. Essa é a hora do dedo no cu e gritaria, cara. Essa é a hora de final da Copa. Exatamente. Não, não corre não, não corre não, que a gente tá indo pro paraíso, mas se você chegar lá correndo, pega mal. É, tem que entrar suave no paraíso, porra. E aí o Rodrigo Santoro e a gangue dele lá, não, deixa que a gente segura. Não, é só vocês correrem. Vocês não precisam ficar aqui pra Maeve se salvar, nem a filha dela. É todo mundo correr junto. Exato. Corre a filha da Maeve, a mãe 1, a mãe 2, corre o Rodrigo Santoro, corre todo mundo dentro do buraco. Pronto, gente. Vocês não precisam ficar aqui pra... Caraca, isso me deixou com raiva, cara. Falta um pensamento mais logístico, mais direto ao ponto nessa hora pra galera. E no final era só dar um tiro nela? Era isso mesmo? Não, depois que atira... Ah, não adianta nada, né? A parada se dispara, continua. É, mas caraca, cara. Tem várias paradas também que são legais aqui, de curiosidades. Por exemplo, Bernard Lowy é um anagrama pra Arnold Weber. Uh-huh. É o nome do coisa. Legal. A gente ficou questionando no primeiro Nerdcast quantos anfitriões eram, lembra? Uh-huh. Aí eu revi a primeira temporada, Tereza chega e fala que quer tirar 10% dos anfitriões de circulação. O Sizemore dá um piti falando que tirar 200 anfitriões acaba com as narrativas. Então quer dizer que tem 2 mil anfitriões. Nossa. Olha o Tucano. Olha o Tucano. O Tucano se dedicou, ele reviu a primeira temporada. Não, eu não revi. Eu revi 3 vezes cada episódio da primeira temporada. Caraca. Gastou um tempo de Wikipédia aí, hein? E não tem que reclamar que eu demorei, porque tu não ia conseguir se preparar se a gente tivesse terminado de ver a série e gravado. Eu assistia no domingo, aí assistia de novo na terça, na segunda. E escrevendo, né? Terça, paralelamente, ia assistindo. Eu assisti a primeira temporada de novo antes de acabar a segunda temporada. Tá com tempo sobrando. Tá com tempo sobrando. Tava no pique Lost mesmo, cara. Tô falando. Olha, o Tucano é dedicado, cara. A gente consegue revisar qual era o objetivo de cada núcleo? Ah, não. Mas nem fudendo. Porque eu me perdi muito, cara. Eu tô falando, eu gostei muito da primeira temporada, porque tinha muita coisa a ser descoberta, mas a história, ela é mais compacta, ela é mais justinha, sabe? Essa segunda temporada tem muita loucura, cara. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas dá pra gente fazer uma... Qual era o objetivo da Dolores? A Dolores queria... A primeira coisa era encontrar o pai dela. Aham. Uh-huh. E a outra era fugir do mundo do Westworld, da ilha mesmo. Certo. No começo parece que ela quer levar todo mundo, né, pra fora, mas os outros hosts eram apenas peões pra ela, eram utilizados pra ela conseguir ela e o Ted saírem. Uhum. O resto que se foda. E... É isso, né? Eu acho que sim. E ela conseguiu no final, né? Sim. Ted não, o Ted não saiu. Não, o Ted não, mas ela conseguiu com aquela maluquice do Bernard recriar o corpo da Valkyria do Thor. Aham. Uhum. E aí botar a consciência da Dolores nela. Uhum. Ou seja, é impossível. Os caras nunca vão saber que a Dolores é a Dolores. Então foi a saída perfeita pra ela, né? E ela sai com 5 daqueles cupcakes, então, né? Então, os cupcakes. De quem eram os cupcakes? Não dá pra saber, né? Eu acho que da Maeve, talvez. Ah, porque a Maeve... Talvez a galera mais próxima ali, que ela teve contato, mas eu não consigo imaginar mais quem. É só ver quem é que tá confirmado pra terceira temporada, os atores. isso. Qual era o objetivo do Bernard? O Bernard tava se encontrando, né? Tava perdidaço, exato. Tava perdidaço, tava se encontrando. Qual era o objetivo dos mercenários? Matar tudo. Os mercenários era, em primeiro lugar, pegar o Peter é o Bernard. Exatamente. E ele tá cheio de informação nele. E vocês se ligaram que o piripaque dele é igual ao do Delos? Peraí, quem é? O pai da... pai da Dolores. Como assim, igual do Delos? O Delos, quando... Ele fica... Pode crer, cara. O Peter é o Bernard também, fica igual. Mas ele é um pendrive gigante que tá cheio de informações que a Delos quer tirar do parque. Eu achei muito legal que eles botaram uma personalidade totalmente clichê nele, porque ocupava menos espaço, né, cara? É. Porque era um cara que só falava em religião, era muito legal e não tinha assunto. Mas por que ele era tão importante? Porque ele tava com informações. Você lembra que na primeira temporada não tinha como tirar informações do parque? Sim. Porque o Ford não deixava? Sim. E a Delos precisava das informações? Então, as informações que a Delos precisava estavam dentro do Bernard. Aparentemente é isso. Por isso que eles queriam o robozinho. Isso. Pra pegar só a cabecinha dele, só a bolota dele, a bolota esquerda, e levar pra casa. Foda-se o resto. Mas, na verdade, a Delos entra no parque pra isso, não é pra salvar ninguém. É, foda-se, não. Morre todo mundo. Tanto é que a Valkyria lá, do Thor, ela chega assim, vamos chamar alguém, fala assim, eles não vão vir enquanto a gente não tiver a bolota. Como é que eles chamam? Não é mercadoria, o pacote? Peraí, eu tô confuso. Que informações tão valiosas são essas? Todos os guests, cara. Não, mas eles estavam numa server farm, eles não estavam na cabeça do... Mas ninguém sabe onde está a server farm, né? A Delos não sabia onde estava a server farm. A Delos conseguiu fazer uma cópia do sistema capaz de copiar a mente dos humanos e as informações todas copiadas até então, dentro, não sei como, sei lá, puxaram lá do servidor e botaram dentro da cabeça na bolota lá do Abernathy. Como a gente falou antes. Fisicamente, onde estava esse computador de onde eles tiraram os dados, eles não sabem. E como a gente falou, tipo, o Forge fazia pesquisas paralelas a Delos, né? A minha vida é salvar a filha. Eu gostei que no final a filha já tinha outra mãe e foi ela foda, teve né? Que ela teve que se conformar, cara. Por mais que eu tenha críticas nessa temporada, os conceitos eu achei legais. A maneira como eles foram executados eu achei caído muitas vezes. Ah, teve uma parada que foi bem caída. Você deve lembrar que foi quando eles explodiram o berço. Peraí, o conceito eu achei maneiro porque ela fala assim, os backups são que garantem que eles vão escravizar a gente. Que eles, você quer seus backups, né? E tal. Ela, não, é justamente o contrário. Eu quero destruir, porque sem os backups, eu achei maneiro esse conceito. É do Black Mirror, né? Do Star Trek. Exato, a gente é único, né? Então, se eu morrer, morreu, mas pelo menos eu sei que eu sou livre, né? Que ninguém tem a minha consciência lá pra escravizar pra sempre. Então, eu achei maneiro o conceito, mas por que tu não gostou na destruição? Porque a Angela tá lá, parada, aí vem um paramilitar, e aí, o que você tá fazendo aí? Não sei o que. Meio tosco isso, você fica seduzindo o cara, né? Por que ela não explodiu antes, né? Era, só explodir, cara. Ela ficou esperando o cara chegar pra explodir. Ah, porque ele é HBO. Não, e o cara, sim, o cara era um adolescente de 15 anos com os hormônios da flor da pele, né? Porque ele tinha uma situação paramilitar ali. A explicação é que a Angela foi uma host feita pra sedução, né? Mas o bagulho é muito primário, né? Muito... Sim. É, foi tosco, foi tosco. Aquele episódio final, eu achei muito confuso o lance do berço. Eu sei que são várias timelines ali, mas eu achei confuso. Ele tá com a Dolores dentro do berço, aí atira... Do berço não, do Além Vale. Além Vale. Ali é o Além Vale, é. Aí atira, e a água sobe, Glory, e a água Glory, desce. Né? Glory. Eu achei aquilo ali muito confuso, acho que... É confuso, mas faz sentido. Faz sentido com desde o começo da temporada, com a timeline. Agora, o que eu achei foda no último capítulo é porque todo mundo tinha um monte de teorias na internet, eu li algumas, ninguém conseguiu pensar naquilo, sacou? Uhum. Foi muito aleatório. Desde do índio levando a galera pro paraíso, porque parece que tá todo mundo indo pro mesmo lugar. E na verdade o índio tá indo pra outro lugar. Cada um tá indo pra uma parada, cada um tem uma missão. Uhum. Achei isso bem maneiro. E o plot twist de a Dolores tá no corpo da... Aquilo foi foda. A mina da Delos e tal, não sei o quê. Foi, porra, do caralho. Não, a temporada foi muito boa, eu só achei que ela foi muito confusa. É, eu achei confusa e isso me fez, sabe, às vezes eu tava assistindo o episódio, ai, acaba logo, sabe? Em vez de eu estar curtindo cada minuto da parada, entendeu? Uh-huh. E aí eu tava querendo, eu tava querendo achar uma resposta e enfim, e aí eu, puta, tá enrolando, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, eu não sei o que essas pessoas querem fazer, eu não sei o objetivo de ninguém. Tem três coisas que eu achei foda no último episódio de cenas e revelações em geral. A primeira é quando finalmente revela que quem criou o Bernard foi a Dolores. Sim. A pedido do Ford, mas quem conhecia melhor, apesar do Ford ser amigão, melhor amigo do coisa, as memórias que a Dolores tinha eram memórias digitais. Eram mais fidedignas. Isso, e a do Ford eram memórias humanas, que são passíveis de erro e tal, não sei o quê. Uhum. Como a gente viu no Black Mirror, cada um lembra, o carro era amarelo, não, o carro era verde. Isso. E o dela não, ela sabe exatamente como o cara era. Exato, né? Isso é foda, cara. Isso é foda. E ela fala, né, que ela testou, fez teste de fidelidade no Bernard 11.927 vezes. É, maneiríssimo. E aí, até chegar à conclusão que ele deveria melhorar o Arnold, que o Arnold falhou na missão dela e que o Bernard não era bom que ele fosse uma cópia fiel do Arnold. Uh-huh. Uma versão da Dolores. O outro é do William, completamente psicopata, achando que todo mundo é host, e achando que a filha é host, uh-huh, e matando a filha, velho. É, sinistro. E depois ele mesmo fica se cortando o braço porque ele acha que ele é host. Caralho, foda isso, velho. Foda. Então, mas olha só, vocês não viram o easter egg, a cena pós-créditos do último capítulo? Mas ali, vimos, ele é host. Só que quando ele não deu... Mas ele não é. Ele ainda não é. É muito no futuro. Ele é 35 anos no futuro. É. Cara, ele não vi essa cena porque eu acabei de ver e vocês já estavam me apressando. Tem que gravar. Não deu tempo de ver a cena pós-créditos, cara. Então, peraí, calma aí. Aquela desconfiança que ele começa a cavar o braço procurando a entrada do USB e tal, ali ele é humano ainda. Ali é humano. Então aquela cena, tipo, é um futuro, é isso? Isso. Tipo assim, isso. No final das contas, a consciência do William vão copiar e ele tá preso num host. Aham. Uh-huh. E eles estão procurando a fidelidade com o William. Caraca. É quem que tá procurando a fidelidade com o William, né? E aparece a filha dele viva também, e aí aquela filha é host, né? Sim. Outra coisa... O Carter já tá todo destruído, já tá todo estragado. A outra coisa que é foda, porque na abertura da série, na segunda temporada, tem umas horas que os touros caem, né? Uhum. E essa cena acontece no último episódio. Ah, foi uma cena maneira. Foi irada, velho, irada. Essa foi uma maneira legal e bem feita de se livrar dos mercenários, né? Porque, sabe, o cara atirando de revólver no cara de metralhador. Mas era tipo assim, era impossível vencer. Ela chega controlando os touros. É muito maneiro, cara. Isso é foda. E o outro é o looping da criação e morte da Dolores e do Arnold. Por quê? O Arnold construiu a Dolores, certo? Uhum. Quando ele viu que a Dolores tinha sentimentos, estava acordada, ele fala pro Forge pra não abrir o parque. O Forge, não, vamos abrir. E aí ele faz todo aquele esquema. E o que acontece? Ele implanta o personagem Wyatt na Dolores. E a Dolores vai lá e mata ele, certo? Uhum. E aí, a Dolores recria o Arnold no Bernard. Uhum. Aí o Bernard mata a Dolores no último capítulo, certo? Certo. E recria ela. Caralho! É verdade. Outro... E depois a Dolores acaba reconstruindo o Arnold no Bernard, né? É verdade, fora, no mundo exterior. Caralho, Tucano! Fica matando e recriando e criando o outro em um loop infinito, velho. Caralho, você acabou de salvar a segunda temporada pra mim. Meu... Minha nota aumentou 1,5 só agora, cara. Puta que pariu, cara. Temos um 7,5, Leonel. Temos um 7,5 garantido, talvez. Né? É, o plot twist. Sim. De trama... Tira a mão dessa porra, eu estou consertando. Eu estou consertando, que já estava ruim. Que isso, cara? DR no meio da gravação, velho. Ele fica mexendo na porra do porque fio. Porque eu esbarrei o fio. Aí você bota a culpa em mim, que o fio tá ruim. Era aí. Alô, falem aí. Oi. Alô. Tocar nesse fio de novo, juro por Deus. Eu esbarrei porque eu estava me acertando e aí eu estava consertando o fio. I dare you, motherfucker. Olha a mão chegando perto do fio. Para de olhar, eu não tô com a mão. Caralho, já comi. O que eu tenho que fazer? Botar a mão no bolso? É. Sofá no cu. Caralho, por que você tem que ficar com a mão um centímetro do fio? Tô com a mão na mesa. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.